Tá ao vivo isso aí? Ao vivo? Tá ao vivo, não tá? Tem alguém aí no chat? Ao vivo! Mas tá ao vivo ou vocês estão de sacanagem comigo? Tá ao vivo? Certeza? Então tá ao vivo, né? Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso! Todas as segundas e sextas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube! Canal Verdazo 1914. Já chegando na marca de 17 mil, hein? Então deixe o seu joinha agora. É agora. Ah, vou deixar o joinha depois, aí esquece. Vai lá, animalzinho de teta, coloca o joinha ali, tá? E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se para a gente chegar nesta nova marca de 17 mil inscritos. Boa noite só para quem é líder, tá? Só para quem é líder. Para quem não é líder, aí fica chupando o dedo aí, amigão. Porque é o Palmeiras. E não é Krakatua. Não é Krakatua. Seu dromedário maldito. É Kakatua. Não é Krakatua, animal de teta. Hoje a noite é um pouco mais longa, porque a partir das 21 horas, que é o horário onde normalmente a gente termina o nosso Periscatso, vai começar o sorteio da fase final do mata-mata da Libertadores, e a gente vai acompanhar aqui ao vivo, comentando e cornetando. E torcendo também para pegar um adversário fraco, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, tá feito. Pode brincar com o sobrenome, não. O sobrenome é de família. Vamos lá, rapaziada. Palmeiras líder começou muito bem a semana. Um jogo que era difícil, um jogo que era tido como empate, né? Empate é bom resultado lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro. E o Palmeiras passeou lá em Belo Horizonte. Fez uma exibição muito firme, muito tranquila, muito forte. E tirou a liderança do Atlético Mineiro. Veja, um jogo que valia a liderança, né? O líder defendendo sua liderança em casa contra o atual campeão e não passou na TV porque a TV Globo tá esperneando. Mas vai ter que ceder. Vai ter que ceder, Rede Globo. Vai ter que ceder, vai ter que atender às demandas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vai ter que reconhecer o valor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não vai colocar o Palmeiras em segundo plano, não vai proteger os dois queridinhos. Não vai. Vai ter que mostrar o campeão. E domingo vai ter outro jogo. Sábado, né? Que é Palmeiras e Santos no Pacaembu. Estaremos lá, eu e Bruno Zaniolo. Aliás, a gente resolveu o problema de infraestrutura que a gente tinha para não ir ao Pacaembu. Tivemos que investir um pouco, mas resolvemos o problema de infraestrutura que nos impedia de fazer as partidas lá do Pacaembu. Então eu e Zaniolo estaremos lá no Pacaembu para fazer Palmeiras e Santos, jogo que é do esporte interativo, né? Então vai passar no canal TNT, eu imagino. Para quem não estiver aqui em São Paulo, quem estiver aqui na capital paulista deve ir ao Pacaembu para torcer e apoiar o Palmeiras. O mando é nosso, mando é de torcida única, né? Então, esse fim de semana fomos em ritmo de radinho. Deixa eu até colocar aqui o tema, né, do jogo. Ih, rapaz, tô com dificuldade aqui. Agora sim. Passeio do Palmeiras no Mineirão. Só que eu queria fazer um comentário sobre o jogo, sobre exatamente o que aconteceu no jogo. Mas eu não vi o jogo. Eu ouvi pelo rádio. Então, quem vai fazer para vocês o comentário do jogo é ele, é o Maurão. Né? Não é esse Maurão que vocês estão pensando. Não é o Maurão que o Marcos Vinícius colocou aqui no Superchat. Posso assistir ao vivo, porque é feriado em Maringá. Fiquem padrinhos e ouçam cada vez menos o nome do Maurão. Então. Mas agora, hoje vocês vão ouvir o Maurão, mas não é esse Maurão. É outro Maurão. É o nosso padrinho que mora lá em Belo Horizonte. Vocês vão ver pelo sotaque dele que ele é gaúcho. Vocês vão ver que ele é muito gaúcho. E ele fez uma resenha sobre o que foi o jogo que ele assistiu ali, direto do Mineirão. E vai contar pra gente o que ele viu. É claro que a gente já ouviu algumas críticas, algumas análises feitas pela imprensa, né? Que supostamente viu o jogo, inclusive o cara do Sport TV falou assim: olha, aqui na Globo a gente não pode transmitir, mas a gente tem as câmeras do VAR, que é quem é o fornecedor de imagens para o VAR é a Globo, e aí eles assistiram lá do estúdio deles, porque eles têm as imagens. Aqui a gente não tem. Então, fiquem aí com a análise do nosso padrinho Mauro, Maurão. Maurão, não é o Mauro César, é o Maurão que vai contar pra gente, com todo o seu sotaque gaúcho, como foi a vitória do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro. Vamos lá? Bom, sobre o jogo, achei uma Tá atuação saindo ou não tá? muito boa, muito consistente. À la Filipão. Ah, não enche os olhos, Tá não é saindo o nada de som? jogador, igual a imprensa gosta de falar. Não Não, tá, né? mas muito consistente. Até lembrando aquela matéria lá do torcedor durante a semana. É chato jogar contra esse time do Palmeiras, é chato mesmo. Time muito consistente. Você vê que o time sabe o que tem que fazer, o que quer fazer com a bola. O Palmeiras controlou o jogo. No começo do jogo, o Palmeiras deu um pouco mais a bola para o Galo, deu a bola para eles. O Tchará levou umas duas vantagens, duas ou três vantagens contra o Marcos Rocha no começo. Ele estava aberto pela esquerda. E aí parece que o Palmeiras entendeu um pouco ali. O Luan ficou mais atento. O Felipe Melo deu um passinho para a direita e aí conseguiu fechar. E o Tchará acabou vindo mais por dentro e ficou com o Geovânio e Luan abertos, né? Mas o Tchará estava entre ele, toda hora flutuando. O Palmeiras jogou basicamente o tradicional, Felipe Melo, Bruno Henrique. A linha de três do Palmeiras começou com Dudu pela direita, Veiga e Zé Rafael na esquerda, mas houve um pouco de variação. Em alguns momentos o Dudu veio para a esquerda, o Zé Rafael foi para a direita. Em outros o Veiga caiu um pouquinho mais para a esquerda e aí deixou o Zé Rafael mais para trás e o Dudu meio que o Zé Rafael fechando um pouco mais. Eu acho que o Zé Rafael não foi bem tecnicamente, mas eu acho que ele cumpriu uma função tática importante, que ele deixava o Dudu de válvula de escape toda hora. Então, o Dudu, seja na direita, seja na esquerda, ele estava sempre de válvula, pronto assim, para ser válvula de escape. O segundo gol é um pouco disso. O primeiro gol também, porque ele participa da jogada com o Marcos Rocha. Mas, assim, o Palmeiras muito tranquilo, muito consistente. O Galo, o Atlético teve duas ou três finalizações só. Teve uma do Geovânio pro tempo, que o Everton pegou tranquilo. Uma de fora do Hever, que eu acho que a defesa foi, tipo, parece que sendo defensivo falar, deixa o Hever vir. Aí ele foi, ninguém marcou, ele foi uma hora, arriscou e chutou. Aí o Everton fez uma boa defesa, mas nada assim, nossa, susto, nada, zero susto. E a partir daí o Palmeiras controlando o jogo, teve uma chance no começo do jogo que o Rafael Veiga deu um passe para o Deverson perdeu um gol da onde eu estava, pareceu que ele perdeu o gol, efetivamente. Depois o Dudu teve uma chance. Uma outra bola, o Diogo Barbosa chegou na quina da grande área, cruzou e o Davidson deu uma casquinha, caiu na mão do Vitor, nada demais também. E antes do gol, aos 40, 1 minuto antes do gol, o Dudu teve uma nova chance também, que passou muito perto. Logo na sequência, o Palmeiras faz o gol, constrói a jogada toda. Eu confesso assim, da onde eu estava atrás do gol do Everton no primeiro tempo. Então, o gol do Bruno Henrique foi de frente para mim, do outro lado. E tinha sete jogadores, eu para contar, tinha sete jogadores do Palmeiras jogando de chuteira laranja. Só não estava jogando o Everton, os dois zagueiros e o Felipe Melo. O resto, todo mundo estava jogando de chuteira laranja. Então, eu não sei quem ajeitou a bola. Aí, quando ajeitou a bola, o Bruno Henrique veio de primeira, aquele tirambaço na gaveta, e o Palmeiras já merecia estar ganhando naquele momento. Tinha tido as chances mais reais, não passava muito susto, nada disso. O segundo tempo começou, o Palmeiras voltou com um bom ritmo. O Veiga teve uma chance, o Dudu começou a jogar, explorar muito as costas do Fábio Santos. E aí logo, rapidamente, o Dudu conseguiu fazer, passou, ultrapassou assim, com facilidade o Fábio Santos, chegou no fundo, levantou a cabeça e rolou para trás, e o Bruno Henrique na meia-lua, de novo, mesmo lugar, só que agora de chapa. Então, assim, o Galo parece que o Palmeiras percebeu que o Galo não tinha. A dupla de volante não acompanhava, ou a defesa do Atlético parece que ela entrava muito. Então, no que ela entrava muito, ficava esse espaço na entrada da área, e o Palmeiras soube explorar. Não sei se foi por acaso, mas conhecendo o Filipão, o Tuor, eu imagino que tenha sido algo bem calculado, bem premeditado aquilo ali. Levar a zaga do Atlético para o fundo, para bem próximo do Vitor, e abrir esse clarão no meio, foi onde o Palmeiras fez os dois gols. Depois disso, o Palmeiras controlou o jogo estilo Inter, mas assim, sem tomar nenhum susto, muito mais tranquilo. Teve depois, no final do jogo, foi tendo contra-ataque, o Palmeiras passou a ter o segundo tempo, contra-ataque o tempo todo. Teve uma chance com o Iorro, que poderia ter batido de primeira, de esquerda, ele parou, trouxe a bola para o meio, bateu de direito fraco, não bateu firme, bateu, recuou para o Vitor. Teve uma jogada do Rafael, que foi uma jogada muito bonita pela direita e bateu de esquerda, assim, bem, bem tramada a jogada. E teve outras chances, assim, também, nada muito claro, mas as poucas chances, assim, bem melhores que a técnica, bem mais claras do que as do Atlético. Sobre os jogadores em si, eu achei, assim, a zaga muito bem de novo, muito segura, um sabe o que o outro faz, parece que a sintonia está perfeita entre os dois zagueiros. Felipe Melo e Bruno Henrique comandando. Felipe Melo dominou o meio de campo. Felipe Melo fez uma partida muito semelhante à do jogo do Inter, muito semelhante. Dominando o meio de campo, ganhando todas as divididas, todos, que ele deve ter desarmado, não tenho ideia de quantos desarmes ele fez no jogo, não. Desarme, bola dividida, pé de ferro, ele ganhava todas, porque o meio de campo do Atlético é leve, então era Tchará, Luan e Natan. Giovani, então assim, é óbvio que o Felipe Melo, na hora que batia pé com pé, ele ganhava mesmo e saía jogando. O Bruno Henrique é o destaque, fez dois gols, mas o Felipe Melo dominou aquele pedaço. Dudu, regular, quando tem a chance aproveita, é o motorzinho mesmo, aquilo Dudu que a gente conhece. O Zé Rafael, achei que cumpriu muita função tática, então não acho que tenha sido mal, mas assim, tecnicamente não fez um grande jogo. O Veiga, eu já achei que foi mal no primeiro tempo, embora tenha participado do lance do gol. No segundo tempo ele voltou melhor, mas como estava com amarelo, o Filipão optou em colocar o Moisés também para dar uma segurada. Aí não foi uma má partida, mas nada grandioso, bem abaixo do que, por exemplo, o Scarpa vem produzindo. O Davidson achei bem um pouco abaixo hoje. Mas assim, e os dois laterais, eu achei assim, tanto o Diogo Barbosa quanto o Marcos Rocha, eles são melhores ofensivamente. Mas o que eu sinto é que eles melhoraram muito fisicamente, então eles recompõem melhor, voltam mais rápido, preenchem o espaço. Então, eles estavam muito bem na partida. A linha defensiva, sem defeito, perfeita no jogo. Os dois volantes também nesse sistema defensivo. E aí, o que eu sinto é assim, chega uma hora que o adversário não consegue entrar na nossa área, não consegue criar, não consegue triangular. E aí ele começa a jogar a bola na área. A sensação que dá é essa no campo. Ele começa a fazer a bola girar de um lado para o outro. E aí, nessa hora, o Everton tem uma boa saída de jogo, realmente. Ele sai pega a bola rápido, repõe rápido. E é o que restou ao Atlético, foi isso no final do jogo. Tentar girar a bola rápido de um lado para o outro, cruzar a bola na área. E aqui, cruzamento mesmo, no meio de campo, cruzamento da entrada da área, nada muito calculado, não. Era tentar ver se não abafa, nenhum susto. Um jogo bem seguro, bem tranquilo. É, se tivesse que... O Palmeiras esteve o tempo todo mais perto de fazer um terceiro do que de tomar um primeiro, hora nenhuma. Até a gente conversando nessa área, não, um jogo tranquilo, assim, bem tranquilo. É, atuação muito boa do time, de um modo geral. Um pouquinho abaixo o Deverson, mas talvez, assim, não sei te explicar. É o Deverson, padrão Deverson também. Mas a linha defensiva, os dois volantes muito bem, destaque do partido, controlaram o jogo. E, assim, a sensação que dá para quem está ali é que o time sabe o que tem que fazer. Sabe que vai jogar sério, seguro, não vai tomar gol, uma hora o outro vai conseguir um gol. Então, esse é o resumo do que eu vi, né, de modo geral. Acho que foi um jogo muito bom. Foi melhor do que o jogo contra o Inter. Não foi igual o jogo do Fortaleza, porque o Palmeiras foi para cima. Tem mais time e fez 4, podia ter feito 5, 6. Mas bem melhor do que o jogo do Inter. O Palmeiras, hora nenhuma, tomou aquele susto. Controlou o jogo o tempo todo e foi uma boa atuação. Acho que dava um respaldo, uma segurança. E dá a sensação de que o Felipe Melo, o Bruno Henrique, esses caras sendo dosados durante o ano, revezam um dia ou outro, atuando com uma certa cautela, né? Eles rendem muito ainda para o time e podem ser bem importantes. Bom, é isso aí. Desculpa o áudio longo. Valeu. Muito bem. Vocês viram aí a qualidade da análise do nosso padrinho Maurão. É, pergunta aqui do Rodrigo, ele mora em Minas? Não, com esse sotaque ele mora no Piauí. É brilhante a análise do Mauro, né? Descreveu o jogo para nós, se prontificou, né? Falou, vocês não vão ver o jogo, então eu vou passar para vocês o que eu vi, se servir de alguma coisa, fica à vontade. Falei, pô, se vai servir de alguma coisa, depois que eu ouvi, né, o comentário. E vocês viram que ele fez logo depois que o jogo acabou, né? Porque ele não sabia nem quem tinha dado o passe pro Bruno Henrique no primeiro gol. Então vocês vejam a qualidade, né, dos nossos padrinhos. E é esse o nível que a gente mantém ali nas conversas no grupo de WhatsApp. Né? Enquanto vocês estão aí nesses grupos aí de figurinha, de memezinho, de corneta, a gente está aqui, na verdade, discutindo o futebol do Palmeiras. Então eu fico muito feliz realmente de fazer esse grupo tão selecionado, né, de estar atraindo um grupo tão selecionado de palmeirenses que fazem isso pra gente, né? A gente tá vivendo essa realidade nova de não poder assistir aos jogos do Palmeiras, é uma coisa... acho que desse século, desde que viramos o século, sempre tem jogo do Palmeiras na TV paga, no pay-per-view. É, nunca deixou de ter, né? Todos os jogos do Palmeiras, de alguma forma, eram transmitidos. E agora, por ocasião dessa negociação, não estão sendo transmitidos alguns jogos, vocês sabem já todas as razões, mas os padrinhos do Verdazo não deixam a gente perdidos, não deixam a gente cegos. E eles são os nossos olhos. Então, muito obrigado ao Mauro pela disposição em fazer um áudio de 8 minutos, né, para contar para a gente como foi o jogo. Eu acho que caso, para quem ouviu, né, a transmissão pelo rádio, eu acho que preencheu bem os vazios que uma transmissão de rádio sempre acaba deixando. Por mais que o profissional de rádio se esforce para descrever, que o comentarista faça as análises dele, mas não tem muito, né, como você passar todos os detalhes, inclusive com o olhar de palmeirense. Então, o que o Mauro fez preencheu todas essas lacunas que as eventuais transmissões que vocês possam ter ouvido aí tenham deixado. Hoje eu fiz um texto lá no nosso blog. Dando conta que o Palmeiras, depois de 26 jogos nesta temporada, atingiu um nível técnico realmente superior. Tudo aquilo que a gente viu no, na construção do conjunto para esta temporada, nesses 26 jogos até agora, eu acho que a gente chegou no ápice nesse momento. Claro que a gente não sabe se estamos no ápice e agora é só manter, ou se ainda tem mais para evoluir. Eu acho que tem mais para evoluir. Mas nessa temporada o Palmeiras nunca esteve jogando em nível tão alto quanto neste momento com esta formação. E o mais interessante é que é sem os dois melhores jogadores, dois dos três melhores jogadores, né? Que são Gustavo Scarpa e Bruno Henrique. Gustavo Scarpa e Ricardo Goulart. Sem Scarpa e Goulart. O outro jogador extra classe do Palmeiras é o Dudu, é claro. Que jogou muito bem ontem, como disse o Mauro. Aí a gente começa a voltar no tempo, né? E falar, pô, mas no Paulista a gente não jogou tão bem. Aí vocês lembram das cornetas? Aí a gente falava, calma, o time está em desenvolvimento, o time está em construção. Então o que o Filipão estava fazendo? O Filipão estava tateando o grupo, né? O que, que dá para fazer com esses caras aqui? E ele falou assim, olha, se eu puder ou não puder contar com esses ponteiros aqui que me contrataram, eu vou saber agora. Então ele escalou, abusou de usar Carlos Eduardo e Felipe Pires, descobriu o ponto forte e ponto fraco de cada um deles. Quer dizer, não sei se ele descobriu o ponto forte do Carlos Eduardo, mas enfim, ele descobriu tudo que dá para fazer com eles. Enquanto não tinha o Ricardo Goulart. Então isso foi o quê? 7, 8 jogos. Um terço do que a gente jogou até agora, mais ou menos, né? Aí ele passou a jogar com o Goulart, assim que o Goulart se liberou. E nos 3, 4 primeiros jogos, o time voou. Com Scarpa, Goulart e Dudu. O time voou. O Goulart jogando mais à frente, mais encostado no Borja. O Borja fazendo um papel muito mais tático, né? Atraindo, puxando o zagueiro, deixando a área livre para o Goulart chegar aos gols. E o Goulart fez 4 gols, se não me engano, nessas partidas. Só que daí o Palmeiras ficou manjado. Com a saída do Goulart do miolo, você tinha Dudu de um lado e Scarpa do outro, ou eles tinham que afunilar para preencher o meio para poder sair alguma troca de passes. E aí ao afunilar você também não, você perdia a opção de jogada pelo lado, a não ser que o lateral apoiasse. E a gente também estava num momento em que ainda estava sendo desenvolvido ali um entrosamento, uma sincronia entre volantes e laterais, então a gente não tinha os laterais descendo tanto. E aí aconteceu uma oscilação, bem nesse momento, o São Paulo viveu uma oscilação positiva, porque a gente sabe que o time de São Paulo não joga isso, e acabou que foi 0x0, 0x0, e eles ganharam nos pênaltis. Então vê como é o futebol, né? Passou essa oscilação, o Palmeiras não perdeu, hein? Vamos deixar claro que o Palmeiras não perdeu esse jogo. Nenhum dos dois jogos. Teve aquela derrota para o São Lourenço entre os dois jogos, que foi uma derrota do time alternativo, né? Não fosse essa derrota, o Palmeiras estaria 21 jogos sem perder, tá? Mas enfim, o Palmeiras perdeu do São Lourenço, depois foi eliminado pelo São Paulo, oscilou, ameaça de crise, todo mundo xingando, pedindo a cabeça do Filipão, pô, já era pra estar jogando muito a essa altura, já estamos em abril, já era pra estar voando esse time, não era pra estar voando, ainda é uma fase de desenvolvimento, como ainda é hoje. Acho que hoje é a fase, a reta final ali do desenvolvimento, agora é só manutenção. Só que vai chegar a hora da manutenção, bem na hora que vai ter o quê? A pausa da maldita Copa América. Então acaba sendo uma extensão ainda do período de testes, e o Filipão acho que encontrou ali um jeito muito bom de jogar. O Veiga é um cara que tem características diferentes do Lucas Lima, então ele encaixou bem ali no meio, entendeu como é para jogar, casou o estilo dele com o do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, assim como o Felipe Melo, também já estão totalmente alinhados com os laterais, de quando subir, quando ficar, quando correr, para onde correr, e de forma que a defesa do Palmeiras permanece sempre muito bem guarnecida, seja quando descem os volantes, seja quando descem os laterais. Então a gente vê o Marcos Rocha descendo bastante, apoiando demais o ataque, coisa que ele não fazia antes. Bruno Henrique fazendo o mesmo. E é difícil você ver os dois fazendo isso ao mesmo tempo, então já tem aquela sincronia, né? E o resultado foi que o Bruno Henrique voltou a jogar como jogava no ano passado. Indo bastante ao ataque, chegando bastante ao ataque, fazendo um monte de gols. E o Palmeiras ganhou mais uma opção. E o que acontece com todos os esquemas que o Filipão treinou no passado? Os que não funcionaram, ele vai deixar na gaveta. Os que funcionaram, fica na manga. Ó, como é que vai entrar o Palmeiras hoje? Então, o técnico adversário, por mais que ele estude o Palmeiras, ele não sabe como vai entrar em campo. Como é que o Palmeiras vai entrar em campo hoje? Vai entrar com o Goulart? Vai entrar com dois caras na área? Ou vai jogar com o Zé Rafael em 4-4-1, com o Bruno Henrique um pouco mais avançado? Com quem que eu tenho que me preocupar? Então, vai chegar num ponto em que o Palmeiras vai ter várias opções. Enquanto isso, a imprensa está falando, né? Não, não tem variação, não tem opção, não tem. É só chutão. É isso que eles estão falando, né? Acho que eles nem assistem os nossos jogos, cara. Numa boa, eles devem assistir os melhores momentos só, não é possível. A gente que vem ouvindo pelo radinho, se esforçando para pegar ali os melhores momentos e ouvir esses relatos, como fez o nosso amigo Mauro, a gente parece que sabe mais do que eles, porque é impressionante como eles falam besteira do Palmeiras, né? E a gente jogou, outra crítica que a gente ouvia muito, inclusive da nossa torcida, é que na hora do jogo grande esse time não aparece. Porra, contra o Internacional foi jogo grande, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, jogo grande, time líder do campeonato, 100%, embalado, tinha poupado os titulares no meio da semana, na Libertadores, para poder jogar contra o Palmeiras, tava com força máxima, e não deu nem pro cheiro. Pô, a gente judiou do Galo, coitadinho do Galo, né? Judiamos deles mesmo. Eles não tiveram chance, eles não tiveram. Sabe? E eu tive a curiosidade de ver lá o Galazo, lá o Verdazo do Galo, né? Fui lá, procurei. E o cara fez uma live de 8 minutos ali depois que acabou o jogo, ainda do estádio mesmo. E ele reconhece a força do Palmeiras. Ele dá as cornetadas no Galo, tal, no time dele que perdeu, mas ele passa boa parte do tempo do vídeo dele elogiando o Palmeiras, falando: pô, esse time é muito forte. Então empolgou. Então ninguém mais para esse time. Calma, calma, calma. Agora é fácil ficar empolgado, né? A gente ainda vê uma ou outra corneta na nossa torcida, porque sempre tem um ou outro que não está satisfeito com nada, porque a vida do cara é ruim, que a frustração realmente é grande. Ainda tem isso um pouco. Mas acho que em linhas gerais nossa torcida está bem satisfeita, né? Acho que ainda dá para cornetar um pouco o centroavante, né? Não tá encaixando nenhum. O Arthur não tá tendo chance. Então a gente ainda tá na espera do que pode fazer o Arthur Cabral. Agora, o Deyverson tá fazendo partidas realmente abaixo. Tá destoando um pouco do resto do time. O Borja também. Então a gente tá só na espera do centroavante. E esse time é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro e é o melhor ataque da Libertadores. E também é a melhor defesa dos dois campeonatos. Vocês verem a consistência, o equilíbrio, né, entre ataque e defesa. Porque tem time que faz dois gols por jogo, mas joga muito aberto, joga deixando espaço. E aí toma um monte também. Então quando tá todo mundo ali com 12, 13 gols, o time está com 25 gols feitos e 20 tomados. Não é lá um time muito equilibrado, né? Tem um puta do ataque, mas porque deixa a defesa desguarnecida. E Tem o outro extremo, né? Aquele time que joga fechadinho, só se preocupa com a defesa, não sai nunca pro ataque, leva poucos gols, mas também faz poucos gols. O time do Palmeiras não, o time do Palmeiras faz bastante gols e leva poucos. É o mundo ideal, né? E mais importante, você fala assim: ah, mas não tem um artilheiro. Desde quando isso aí é mau sinal? Pô, se você tem o melhor ataque e não tem um artilheiro, você quer dizer que tem bastante gente fazendo gol. Se tem bastante gente fazendo gol, isso quer dizer que o ataque está bem variado. Tem muita jogada, tem, sabe, opções diferentes a todo momento. Então isso é bom sinal, né? Então, sim, estou muito satisfeito com o Palmeiras. No longo prazo, num campeonato de pontos corridos como é o brasileiro, que permite você dar uma vacilada aqui, outra vacilada ali, é muito difícil tirar esse título do Palmeiras. Posso falar isso? Pode, posso. Devo? Não deveria. Sabe por quê? Porque a gente ainda está falando de um recorte muito pequeno. A gente ainda está falando de um período de 4 jogos apenas no universo de 38. E futebol, a gente é muito dinâmico, muda muito rápido. Então a gente não sabe como esse time pode reagir se perder uma peça-chave. Se perder um Felipe Melo, que está jogando demais. Se perder o Dudu, que é a referência, a alma do time em campo, né? É o cara que é mais identificado com a torcida, com o clube. Já está indo para o quarto ano, né? Como 15, 16, 17, 18, 19, quinto ano. Quinto ano como titular e destaque do Palmeiras, protagonista de 3 títulos brasileiros. E se a gente perde o Dudu por algum motivo, uma lesão, não sabemos como o time vai reagir. Pode ser que reaja bem e mantenha o nível, como reagiu bem ao perder o Goulart, ao perder o Scarpa, mas e se perder o Felipe Melo? E se perder o Bruno Henrique? Será que o Moisés vai dar conta no mesmo nível? O Bruno Henrique está jogando hoje? Então, não sabemos. Então, pode acontecer. E se perde dois? Pode acontecer. Você perde dois desses ao mesmo tempo. Meu Deus. Aí complica. E se isso acontece no mata-mata? E aí entra a história do mata-mata. Mata-mata você pode estar jogando voando. Num lance, numa infelicidade, num roubo do juiz, você está fora do mata-mata. Então, nossa torcida, pelo que eu sempre falo, nossa torcida, ela tem que compreender que um fracasso no mata-mata não necessariamente quer dizer fracasso no, na temporada, fracasso no planejamento, fracasso no desempenho. Isso você mede pelo campeonato de pontos corridos, que é um termômetro muito mais seguro, né, para você ver como foi o time. Mesmo assim, o campeonato de pontos corridos ele ainda pode ser distorcido, o resultado dos pontos corridos. Se um time prioriza demais as Copas e acaba jogando muito com o time reserva cai demais de rendimento. Então isso é uma discrepância que pode acontecer na análise do time via pontos corridos, mas mesmo assim eu acho que é uma análise mais próxima do ideal dentro do que é palpável, né? Dentro do que é algo concreto. A gente pode, óbvio, fazer análises subjetivas de acordo com o gosto. Ó, eu acho que esse time joga bonito, tá jogando bem, tá, não tá conseguindo bons resultados, mas a proposta de jogo é bonita, então tem muita gente que fala isso do Fluminense, do Santos, aí o resultado, nada, né? E aí vão encher o saco, né? Se não consegue o resultado, esses mesmos caras que estão elogiando. Então, assim, o campeonato de pontos corridos, para mim, está na mão do Palmeiras. Se nada mudar. Agora, é muito fácil de mudar. Um recorte de 4 jogos é muito pequeno, é muito estreito. Então não dá para ter uma base ainda. Dá para a gente ter dica. Principalmente por quê? Porque a gente já viu que o Palmeiras, mesmo sem seus destaques, mantém o nível de jogo. Se mantiver, desculpa, ninguém vai pegar. Se mantiver este nível que está jogando neste momento, ninguém pega o Palmeiras. A tendência é o Palmeiras ir abrindo, abrindo, abrindo, abrindo, abrindo e ir abrindo. Vai ter lá uma oscilação, vai estar lá 10 pontos de diferença, cai para 6, daqui a pouco volta ao normal e abre, abre, abre, abre de novo. Podemos contar com isso? Claro que não. Óbvio que não. Então vamos. O jogo é jogado, né? Lambaria pescado, como dizem. E a torcida só tem que estar atenta a essas oscilações, a lembrar, a enxergar a trajetória como um todo, que ela teve aquele começo em que o Filipão jogava com os pontas, depois teve aquele período que jogou com o Goulart, que daí oscilou, e aí a gente foi eliminado do Paulista, aí saiu o Goulart, tá jogando com o Veiga e Zé Rafael, que até então tinha gente que falava que o Filipão não gostava do Zé Rafael. O que que ele tem contra o Zé Rafael? Nada. Só tava esperando o momento certo para colocar o cara. Né? E hoje o cara tá titular. Né? Hoje o Zé Rafael é titular do Palmeiras. Então, a torcida, eu gostaria muito que a torcida realmente tivesse essa visão mais ampla da temporada e não ficar olhando só naquele recortinho ali, o último jogo, os últimos dois, três jogos, é só isso que interessa, né? Parece que não tem o passado, né? Quem não enxerga o passado é o corintiano, né? Quem despreza o passado é o corintiano. Quem acha que o futebol não tem história, não tem uma trajetória, né? É corintiano. Então a nossa torcida, eu acho que ela tem que começar a ver a temporada como um trabalho que tem começo, meio e fim. Então o que a gente está vendo hoje é uma parte de um filme, né? Você vai pegar um filme, pegar ele por bem no meio, assim, pegar um trecho de 3 minutos e vai analisar o filme inteiro por esse trecho de 3 minutos. Não dá. Né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. E isso faz com que quando o time oscile, e vai acontecer, vão acontecer novas oscilações, que o torcedor tenha mais paciência. Né? Sabe entender, fala, tá bom. Ganhou, ganhou, ganhou. Às vezes dá uma. Né? Quando você vai trabalhar, não tem aquele dia que você não está muito bem, que você não rende direito, você não consegue concentrar muito bem. Acontece com o jogador também. Ah, mas ele ganha. Não interessa quanto ele ganha. O torcedor devia parar com essa mania de ficar falando quanto ganha. Tá? Você quer ganhar igual o jogador, vá treinar e vá ser igual ele. Né? Ou então vai ser o melhor da tua área e vai ganhar igual ele. Senão, para de encher o saco só porque você ganha menos do que ele, né? Parar de botar jogar essa carta do salário toda hora. Tá ficando chato isso, tá ficando feio. Certo, pessoal? Muito bem. Já são 20h37. Eu vou abrir aqui para participação de vocês. Ah lá, vocês. Que simpáticos. Vocês são muito simpáticos. Muito bem. Enquanto a gente aguarda, né, o sorteio da Conmebol, ainda faltam 23 minutos. Então a gente abre um pouco aqui para a conversa com vocês. Ah, o Sidão mereceu a zoeira, o cara ruim que dói. Não, não mereceu não, Anderson Palomo. Não mereceu não. Não mereceu. Essa história da zoeira, zoeira, com U e E, sem o I, né? Zoeira. É muito infantil, né? É muito adolescente. E a gente sabe que tem adolescente pra caramba na internet interagindo, né? Então eles vão fazer a zoeira deles mesmo. E eles são irresponsáveis, como todo adolescente. Então eles não sabem que às vezes o que eles estão fazendo. Eles estão mexendo com o pai de família, eles estão mexendo. Sabe, era dia das mães. E ele estava com o nome da mãe dele na camisa. Os caras não pensam nisso, né? Eu lembro muito da história do Lúcio, lateral esquerdo do Palmeiras, que caiu numa armadilha de um repórter. E ele acabou. O repórter falou para ele: Então você está numa fase muito boa, né? Então quem que é melhor que você? Acho que o Maldini, o Roberto Carlos. E sei lá, mencionou mais um ali. Você deve ser o quarto melhor do mundo, né? Ele deu risada e falou: Ah, deve ser mesmo. Não é que ele falou: Eu estou jogando muito, eu sou o quarto melhor lateral do mundo. Ele não falou isso, ele só concordou. Concordou assim, naquele nível de descontração, ele caiu na armadilha do repórter. Aí o repórter foi lá e fez a manchete: Lúcio se acha o quarto melhor do mundo. A pressão, né, que coloca nele, ele joga como Lúcio e não como Maldini. Maldini antes de virar zagueiro, quando ele ainda era lateral esquerdo. E tinha o cabelinho igual do Maldini. Imagina o Lúcio, né? Ele tinha deixado um cabelinho esvoaçante ali. Aí parecia o cabelo do Maldini. Então, a torcida começou a xingar o Lúcio. E como tinha que xingar o Lúcio, porque ele tinha dito supostamente que era o quarto melhor lateral do mundo, eles fizeram uma música para rimar com o quarto melhor do mundo. Então, para isso, eles começaram a chamar o Lúcio de Lúcio Vagabundo. E a música era: Lúcio Vagabundo é o pior lateral do mundo. Olha que crueldade da nossa torcida. Crueldade quem inventou, né? Porque assim, no meio da molecada, quando um inventa. E é engraçado, né? Vamos combinar. Se você é adolescente, você escuta uma dessas, você dá risada e fala: pô, legal pra caramba. Então o cara que inventou isso foi muito cruel, né? E foi um pouco irresponsável também de não se colocar no lugar do cara, né? O cara tava jogando mal, pode até ser. Eu nem acho que ele merecia uma música especial pela ruindade dele. Ele era esforçado. Ele era um lateral de um time que jogava na segunda divisão. Não vamos esquecer disso. O Palmeiras estava na Série B. E time do bom e barato do Mustafá, né? E o time todo era ruim. E o Lúcio não era dos piores. O pior é isso. O Lúcio, assim, é um lateral ok num time muito ruim. E teve uma fase muito boa. Ele fez um golaço, inclusive, um sem pulo. De um golaço contra o Joinville, na Série B. Ou foi contra o Havaí, acho que foi contra o Joinville ou o Havaí, agora não lembro. Então, uma responsabilidade muito grande, né? Antes de existir rede social. Agora tem rede social. Então é zoeira, vamos zoar, vamos zoar. E muita responsabilidade, muita gente que não nos coloca no lugar do cara que está sendo a vítima. E muita gente usa esse argumento imbecil, esse argumento idiota, que ah, o cara ganha 100 pau por mês, ele tem que aguentar isso. Não, não tem, cara. Isso aí é dignidade, isso aí não tem preço. Uma coisa é pressão, uma coisa é ser cobrado, outra coisa é ser humilhado, né? Então, o que fizeram com o Lúcio, o que fizeram com o Sidão, tá errado. Então, acho que é até assim. O Sidão acaba sendo uma espécie de símbolo, eu acho que, dessa discussão que tem que haver entre as pessoas, de botar limite, né? Porque uma das verdades que se coloca no mundo hoje é que a zoeira não tem limites, né? Tem que ter. A zoeira tem que ter limites, cara. Eu não sou contra a brincadeira, acho que o bom humor cabe. Futebol, né? Acaba tendo aquele espírito do brasileiro de zoar. Beleza. Mas com limites, né? Eu acho que o que fizeram com o Sidão ontem foi um mau-caratismo do caramba. Uma vergonha. E a Globo, uma falta de sensibilidade muito grande do diretor ali no momento. O diretor já tinha que ter tido a esperteza de falar: pula, não dá prêmio porra nenhuma. Né? Como se não tivesse havido e ninguém ia lembrar. Quer dizer, os caras que votaram iam encher o saco um, 2 dias, depois ia, né? E a Globo até poderia falar: olha, foi zoeira, e a gente não vai fazer isso com o cara. E a Globo até poderia sair por cima dessa história toda, se o diretor tivesse tido sensibilidade, né? Fosse um cara inteligente. Não foi, mandou mal, mandou a repórter fazer, a repórter foi constrangidíssima, coitadinha da repórter. Aliás, me solidarizar com a moça também, além do Sidão. Então, assim, fica o recado para a nossa torcida para não entrar nessas besteiras, não. Espero que os palmeirenses não façam parte desse tipo de coisa. Quanto o Joinville, o gol do Lúcio, está dizendo aqui o Rodrigo Macedo, né? A primeira lembrança foi Joinville. Contra o Marília, o Lúcio jogou muita bola e fez um golaço. Um gol foi do Lúcio e o outro foi do Baiano. É, isso já na reta final ali da Série B. O Adriano está perguntando onde eu estava 20 anos atrás na final. Na final da Libertadores, obviamente, né? Então, 19 menos 20, 99. Eu estava no Palestra, ué. Eu paguei uma fortuna no ingresso, porque foi um arrastão de cambista ali na bilheteria. Ficou tudo na mão de cambista e eu arrisquei, né? O máximo que eu ia fazer é perder o dinheiro, mas Não queria ficar fora. Paguei. Paguei. Não, não, não repitam isso, não façam o que eu fiz. Não comprem nunca de cambista, mas nesse dia eu comprei de cambista. E felizmente o ingresso era real, ele funcionou, rodou a catraca e eu pude ver. Eu estava onde hoje. Eu estava onde hoje é a arquibancada, as cadeiras leste, do lado da área. Assim, eu vi o pênalti que o Júnior Baiano fez a poucos metros, né? Então eu estava ali na lateral da área, na arquibancada leste, nas cadeiras leste, mais para o lado do gol sul, né? Bem ali onde o Júnior Baiano fez o pênalti. Quase nos custou aquela Libertadores. Aliás, o pênalti foi aos 30 do segundo tempo, 1-1, o titular era dos caras. Então, 15 minutos faltava e o Palmeiras, em tese, com aquela, né, com moral baixo, tinha acabado de tomar um gol. Aí eu falava: meu Deus do céu, a gente ganha tudo que é campeonato, essa porra dessa Libertadores a gente não vai ganhar nunca. Passou isso para minha cabeça, mas durou o quê? 2, 3 minutos esse pensamento de Urucubaca, porque daí o Oséias fez o segundo gol. 2 ou 3 minutos depois, né? Do gol de pênalti dos caras. Cruzamento do Júnior por baixo ali, o Oséias fez o segundo do Palmeiras e aí foi para os pênaltis. Fez falta a narração do Zaniolo, tá dizendo o Ricardo Matias aqui, muito bem. O Caio tá dizendo que um centroavante melhor do que o Deverson seria a sua prioridade nessa janela de transferência? Seria. Seria um centroavante. O Pedro Forte está destacando aqui que foram lá entrevistar o Rodrigo dos Santos sobre o momento do Sidão, que ele estava visivelmente nervoso, né? E o Rodrigo deu uma resposta respeitosa, mesmo sendo adolescente. Mas é quem é que tá? Esse é jogador profissional. Esse sabe as consequências de se colocar um atleta nessa condição, né? Como vidraça, né? Como alvo de todo mundo. Acho. É de uma covardia tão grande, né? Muita gente não tem noção do que está fazendo. Pior é isso. É irresponsabilidade e meio que falta de noção. Burrice. Ah lá, o Celalco está falando que o projeto do Verdaz é tão bom que temos um Maurão que analisa jogos de forma muito melhor do que o Maurão da ESPN. Então, venha você também para o nosso projeto, né? Você que gostou, que gosta do nosso conteúdo, da nossa forma de pensar futebol. Você pode não gostar, você pode achar que é puta cara chato, rabugento, não gosta de bom humor, não gosta de. Tá bom, se você não gosta, beleza. Aqui a gente pensa mais ou menos desse jeito. E saem umas discussões muito boas. Sai, sabe, troca de ideias muito construtivas, positivas, sem aquela coisa de ficar de zoeirinha com o outro. Ah, você fudeu. Ou estão só cornetando. Ah, porque. Tem os corneta, né? Tem. Ainda tem. Mas isso aí a gente vai tesourando com o tempo. Vai parar! Vai parar essa corneta. Ainda bem que é pouquinho. O Hugo também está ressaltando o papel que a gente tenta fazer nesse relacionamento com a torcida para tentar, sei lá, tá, amadurecer um pouco, né? A gente sabe que tem público para todos os estilos. Quem gosta da zoeira tem canal de zoeira. Quem gosta de corneta tem canal de corneta. Quem gosta de. Tem canal para tudo, tá? Então. A gente é só mais um e temos o nosso estilo, o nosso jeito. Se você gosta, se você tá aqui. Imagino que você gosta. Então, fica a dica aí para você se tornar realmente um padrinho, se juntar a nós. E vamos fazer isso aqui crescer, afinal de contas, e chegar na próxima fase, em que a gente vai, além de comentar, a gente também vai trazer a informação. Vamos lá? Então, é só você acessar esse endereço que está aqui embaixo. verdazo.com.br/padrinho, e ali tem os links para você se juntar aos 473. Nós já somos em 473. O golaço do Lúcio foi contra o Marília. Foi. Nesse jogo, sabe onde eu estava? Lembra daquele prédio que ficava atrás da arquibancada do Palestra? Não o pisca-pisca que ficava lá no escanteio. É um que ficava bem no meio do campo. A entrada dele era pela rua Padre Antônio Tomás. Ainda é, né? Só que agora não dá mais pra gente ver porque o Allianz Parque tampa. Então, eu conhecia, eu conheço, né? Uma pessoa que teve acesso àquele terraço, aquele dia. Por alguma razão, algum conhecido. Ah, vou levar uns amigos, beleza. Levamos umas cervejas ali. Ficamos assistindo do lado de cima. E tem uma foto muito famosa do Palestra. Uma foto que é à noite, o Palestra está inteiro com aquelas faixas verde, vermelho e branca, verde, vermelho e branca, naquela escuridão que era o Palestra à noite, né? Então é uma foto bem famosa, que circula muito aí pela internet, quando alguém quer lembrar de como era o Palestra, o velho Palestra. Essa foto foi tirada nesse dia. E só que eu vi o Palestra lindo daquele jeito, daquele ângulo. Daquele prédio que ficava ali no atrás de onde hoje é o lado leste. Então foi um jogo que deu muita confiança para aquele time, né? Que estava iniciando o quadrangular final da Série B. Na verdade não era o quadrangular final, né? Eram dois quadrangulares. Era isso, né? Não era... Tinha o Palmeiras, tinha o Marília, tinha o Botafogo, tinha o Sport. Era um quadrangular final, né? E aí subiam dois. O Palmeiras já começou dando um chocolate no Marília. Então deu uma confiança muito grande. Acho que era isso. Puta, minha memória tá começando a ficar ruim. Eu tô realmente ficando velho, gente. O Gerson tá falando que ele era o melhor do mundo. Jogou demais naquela Série B. Ele jogou bem mesmo. Marcel que fez curso de comentarista, hein? Prestem atenção nesse nome, Marcel Pereira. Qual a sua percepção sobre a evolução do time nos últimos jogos, coincidentemente quando o Goulart saiu? Você vê relação ou só coincidência mesmo? É claro que a melhora tem relação com a saída do Goulart. O Goulart, como eu disse no começo, eu não sei se você estava desde o começo, o Goulart era um falso atacante, um falso meia, na verdade, ele é um segundo atacante. É, e ele com essa tendência natural dele, como eu sempre falo, né, a área parece que tem um imã, puxa ele para a área. E aquela linha de três que tinha que ter com Dudu, Goulart e Scarpa, acabava sendo uma linha de dois. Porque o Goulart ia para frente e ficava mais próximo do Daverson. E aí o Scarpa e o Dudu ficavam abertos um de cada lado e ficava um vácuo ali no meio. Que deveria ser preenchido pelo Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique também não estava ainda totalmente liberado para subir. E ele mesmo falou isso na entrevista pós-jogo ontem, na Zona Mista. Não sei se vocês acompanharam. O Bruno Henrique fala assim, olha, com o Goulart, não tem necessidade de eu ir tão à frente, porque ele já vai naturalmente para a área. Só que eu discordo, eu acho que tem. Exatamente porque ele deixa um vácuo ali de criação, não de finalização. Mas na visão do Felipão, não. Na visão do Felipão, com o Goulart indo para a área, quem tem que ocupar aquele espaço são os próprios pontas. O Dudu e o Scarpa, eles têm que afunilar um pouco mais e ocupar esse espaço para ter um pouco mais de aproximação. Eu acho que não funciona. Acho não. Eu acho e não funcionou, né? Eu critiquei bastante quando eu comecei a perceber que isso estava acontecendo. Quem acompanhou as nossas transmissões. Três semanas atrás, né, quando a gente já estava vivendo essa situação, vai se lembrar. E a gente cobrava, o Bruno Henrique tem que chegar mais à frente, tem que coordenar mais com os laterais, e é exatamente isso que a gente está vendo acontecer. Podem voltar, podem. Tem um texto que eu fiz ali no dia seguinte que o Palmeiras foi eliminado, perdeu nos pênaltis de São Paulo. As lições que a gente tem que tirar da eliminação. Tá escrito, tá? Então, eu não estou sendo engenheiro de obra pronta. Eu cobrei isso daí no primeiro dia após a eliminação, ó. O Goulart vai muito para a área, beleza. Então a gente tem que ter mais aproximação, vai ficar um pouco mais exposto o time. O Filipão tem que achar uma solução. A solução acabou vindo veio por vias tortas, que foi a lesão do Ricardo Goulart. Tira o Goulart. E aí você coloca outro meia. E quem encaixou muito bem nessa função foi o Rafael Veiga. Mais até do que o Zé Rafael. O Zé Rafael está indo bem também, mas jogando aberto. Então quem está jogando por dentro, o Rafael Veiga encaixou bem. Até porque ele tem também a característica de saber recompor defensivamente muito mais do que o Lucas Lima. Então ele ganhou. Ele pôs o Lucas Lima no bolso. Ele não é o Matheus Salles, mas colocou o Lucas Lima no bolso. Nosso glorioso Rafael Veiga, né? Tomou o espaço dele, bonito o menino, né? E a gente reclamava no começo que o Filipão não dava espaço para o Zé Rafael, não dava espaço para o Rafael Veiga, e hoje os dois são titulares do Palmeiras, né? Com as lesões do Goulart e do Scarpa, são dois titulares. E com eles em campo, o Palmeiras está jogando muito, muito bem. Ai, ai, ai. Olha o Mourão apareceu, olha lá. Veio. Na verdade, como todo mundo elogiou, ele chegou, né? Coisa de mineiro, isso. Mineiro é esperto. Ficou quietinho ali no cantinho dele, só olhando, só espiando, só dando espiadinho. Aí, quando viu que agradou, apareceu. Você é esperto, hein? Mourão, você brilhou, cara. Você foi muito bem, realmente. E abrilhantou o nosso Periscatos. Enquanto a gente está esperando ainda o sorteio da Libertadores, né? TV tá na Fox já. Eles estão falando sobre Flamengo e Botafogo no NBB de basquete. Vamos lá, vamos em frente. Tem superchat aqui do Greg Gamer TV. Avante palestra, melhor defesa, Felipão é genial. Super fã, se tornem padrinhos, dromedários malditos. Dromedários malditos, são mesmo, né? Só falta um Evair. Não entendi o que você está falando, Douglas Gomes. Segunda vez que você fala isso, eu não entendi o que você está falando. Essa pergunta do Adriano, eu já respondi ela várias vezes. Muita gente me faz essa pergunta. Qual foi a emoção maior, ganhar Libertadores ou Paulista? Mas sem dúvida que foi o Paulista, de 93. Os outros nem tanto, mas o de 93 é inigualável. Não vai existir emoção igual à de 12 de junho de 93, que foi um mero campeonato paulista. Pensando friamente, mas não foi um mero campeonato paulista. Foi um puta campeonato paulista. Pra começar, que era um campeonato que tinha 40 jogos, né? 40 e tantos jogos. Os times do interior eram bons. O Campeonato Brasileiro era espremido no calendário. O Campeonato Brasileiro durava 3 meses e meio, 4 meses, no máximo. A maior parte do calendário era dedicada ao estadual. E foi um puta campeonato, vinha com todo aquele peso dos 17 anos de fila. E foi inesquecível que foi 4-0 no Corinthians na final. Então, nunca vai ter igual. Morumbi lotado, meio a meio, coisa que também nunca mais vai acontecer. Foram tempos muito bons. A Libertadores foi muito legal, até mencionei, né? Faltando 15 minutos, empatando 1-1, aquele desespero. Eu lembro exatamente da sensação que eu tive. Foi, sabe, uma explosão também muito grande. Primeira Libertadores. Mas comparado com 93, não dá. É incomparável. Foi muito importante, foi muita emoção. Aquela reta final da Libertadores, principalmente, né? Ganhar do Corinthians, depois ganhar do do River Plate. Antes do Corinthians teve o Vasco também, que era um timaço. O time do Vasco era muito bom. E o Palmeiras arrancou a classificação lá em São Januário. Depois tirou o Corinthians, depois tirou o River Plate, que era um timaço também. Vocês lembram quem jogava no River Plate naquela época? O Galhardo, Pablo Aimar. Puta, era um puta de um time, cara. Ortega, né? Puta, e o Palmeiras botou no bolso, cara. Sabe? Arregaçou. Perdeu de 1 a 0 lá, o Marcos fechou o gol. O Marcos fechou o gol lá em Buenos Aires. Porque era o time deles, era realmente bom, a pressão lá era forte. O Marcos fez uma daquelas partidas lá, no Monumental de Nunes. E aqui, o Palmeiras precisava ganhar de 2 gols e com 18 minutos já estava 2 a 0. Depois o Alex ainda fechou a tampa no segundo tempo, pertinho do final já. Então o Palmeiras jantou o River Plate e aí foi para a final com o Deportivo Cali, que era, pô, para quem já tinha ganho do Vasco, do Corinthians e do River Plate. O Deportivo Cali, né? Deu trabalho tal tá, o Deportivo Cali, viu? Tá louco. Como é difícil ganhar a Libertadores. Fale sobre a década de 2000. Ah, cara, a década de 2000 eu não tenho prazer em falar dela. A década de 2000 ela foi marcada pelo fim da. O início da década de 2000, né? Foi marcado pelo fim da parceria com a Parmalat, da cogestão com a Parmalat. E, coincidentemente, com o início da lei do passe, né, em que os clubes não seriam mais donos dos passes dos jogadores. Os jogadores seriam livres para vender enfim, ceder seus direitos econômicos. Então o passe passou a ser do próprio jogador. O jogador decidiria seu próprio destino. Então faria o contrato, até o fim do contrato, ok. Acabou o contrato, o jogador vai para onde quiser. E o Palmeiras, o Mustafá, né, na época, tentou. Se adiantar ao mercado e falar assim, ah, eu não vou gastar, agora não compensa mais eu gastar uma bala no jogador que quando acabar o contrato vai sair. Então a lógica dele era essa. Então ele falou assim, eu vou montar um time bom e barato. Vou montar um time bom e mais barato. Então ele sempre foi um cara que foi muito. Eu ia falar vou usar um termo aqui que acho que não ia ser elegante, mas. Bom, ser elegante como Mustafa também não? Não, mas precisa ser, né? Não posso perder a razão. Enfim, é um péssimo administrador de futebol. Talvez funcionasse com uma padaria, talvez funcionasse ali na indústria fabril dele, no Bom Retiro. Se bem que parece que não funcionou muito também, porque parece que não foi muito bem sucedido. Embora ele seja muito bem sucedido financeiramente, misteriosamente, né? Mas o fato é que o Palmeiras montou times muito ruins. E mesmo daí ele passando a presidência para o Afonso Della Mônica, o Palmeiras continuou com times muito ruins até 2006. E aí em 2006 quase caiu de novo. E eu lembro que eu estava na arquibancada do Palestra, vendo Palmeiras e Inter. Faltava quatro, 3 ou 4 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tomando de 3 a 0 do Inter em casa no primeiro tempo, primeira partida profissional do Alexandre Pato. Que o moleque com 17 anos estava acabando com o jogo. E aí eu tava na numerada descoberta. E aí eu vi a galera escalando a numerada para subir ali onde tinha aquela tribuninha ali, que era uma espécie de campo. Camarote, né, onde ficavam ali umas figuras, nenhuma ligada à diretoria, era tudo conselheiro, sócio mais abastado, não era ninguém que decidia nada sobre o futebol, mas o cara que tá na arquibancada não sabe. Os caras começaram a querer invadir, e aí isso deu uma chacoalhada, né? E aí o Della Monica, que era um presidente, que embora ele fosse leal ao Mustafa, ele gostava demais do futebol, ele é apaixonadíssimo por futebol, Afonso Della Monica. Aí ele falou assim, ó, não posso ficar nessa política de bom e barato do Mustafa, não. E aí ele traiu o Mustafa. Traiu o Numas, né? Ele mudou de lado, ele falou assim, eu não vou mais te obedecer. E aí ele articulou politicamente, fechou com a oposição. E aí o grupo Muda Palmeiras, né, que tinha lá o Beluso, Tipulo, passou a fazer parte do planejamento do biênio 2007-2008. Não, 2008, 2009. Não, 2007, 2008. Isso. E aí montaram aquele time de 2007 do Caio Júnior, aquele time que tinha um monte de cara do Paraná e tal. E aí começou a melhorar. Aí era uma diretoria que realmente tentava fazer alguma coisa com o futebol, mas mesmo assim de forma muito amadora, né? Pelo menos montou times razoáveis, né? O time de 2007 quase chegou na Libertadores. O de 2008 ficou forte, porque daí fez aquele negócio com a Traffic. Veio o Lucha, e aí montou o time da Traffic, aí trouxe o Diego Souza, trouxe o Léo Lima, trouxe o Alex Mineiro, e aí montou um time, né? Foi campeão paulista, deu um pau no São Paulo, tanto no turno quanto na semifinal. Foi roubado no primeiro jogo, né? Gol de mão do Adriano, Paulo César de Oliveira, pra ele foi gol aquilo. Aí no segundo jogo, Palmeiras. Foi o jogo do Gás, né? 2-0 pro Palmeiras, uma das partidas mais inesquecíveis do Velho Palestra. E 2009 o time era muito forte. O Keyson estourando de fazer gol. Mas aí caiu na Libertadores pro Nacional do Uruguai, que pode ser é um dos possíveis adversários do Palmeiras. E o Deverson, ele tinha sangue de barata mesmo. Ele não mostrou nenhum comprometimento com o time, com a eliminação. Ele gerou uma revolta muito grande na delegação. Todo mundo arrasado, todo mundo consternado do Palmeiras ter empatado lá em Montevidéu, não ter conseguido o resultado que precisava, foi eliminado. E todo mundo muito triste mesmo. E ele com fone de ouvido ali no avião, sabe, curtindo assim, depois da derrota, do empate, da eliminação. Então o Deverson, o Keyson, teve o fim dessa triste passagem dele pelo Palmeiras após esse episódio. Claro que teve ali um lance da ida dele para o Barcelona, que nunca se concretizou de verdade, né? E hoje ele tá numa pior, né? Coitado. Até pena dele. Então foi essa, os anos 2000, né? De 2000 até 2006. 2004 só que a gente passou perto, né? A gente poderia ter ganho se o Mustafa não tivesse vendido o Wagner Love. Mas de resto, nada que vale a pena mencionar, né? Prinolato, pediu pra deixar like, né? Like. O Rodrigo tá perguntando se eu vou voltar a assinar o Premier por causa dos jogos da Copa do Brasil. A Globo, sacana, né? A Globo tá usando a Copa do Brasil para forçar o torcedor do Palmeiras a voltar a assinar o Premier. Então, o jogo contra o Sampaio Correia vai passar só no pay-per-view. Só para pegar a torcida do Palmeiras. Eu vou fazer o sacrifício de não ver para não dar essa moral para a Globo. Porque se a gente começar a voltar, se a gente ceder e assinar o pay-per-view, gente, a gente vai endurecer. A gente vai estar jogando contra o Palmeiras nessa negociação com a Globo. Eu só vou assinar o Premier quando a Globo assinar com o Palmeiras. Tá? Então, eu vou num bar e vou assistir num bar onde estiver passando o jogo do Palmeiras. De repente, até fazer a transmissão lá do bar, do vírgula. Vamos ver onde a gente vai fazer essa transmissão. Mas eu não vou dar esse boi para a Globo e peço a vocês que não façam isso. Tá? Cada palmeirense que voltar atrás e voltar a assinar o PFC é ponto para a Rede Globo. E nós estamos. A gente tem que dar ponto para o Palmeiras e não para a Globo. O Gabriel está lamentando que o Arthur foi emprestado para o Bahia e que lá ele está arrebentando. Mas será que ele arrebentaria aqui? Né? Talvez sim. Eu não estou duvidando. Mas eu não acho que a gente tem que ficar chorando por isso, não. A gente tem que ficar feliz que ele está indo bem lá. Assim como o Eric está indo bem no Botafogo, para quem sabe ele ser testado no, na pré-temporada do ano que vem e agradar o Filipão e ser mais uma opção. Agora, ele foi testado esse ano e não agradou, cara. Então, paciência. Eliardo, é real a possibilidade do Keno voltar no meio do ano? Eliardo? Eliardo? Seu maldito? Seu jabuti? Seu animalzinho de teta? Para de especular contratação. Seu animal de teta. Eliardo! Robô? Vai ficar ao vivo durante o sorteio? Vai ficar ao vivo durante o sorteio. Já estamos com imagens ao vivo aqui pela Fox, lá do auditório da Comebol. Ainda. É um regabofe, né? Tá todo mundo ali tomando um vinhozinho, todo mundo em pé ainda circulando, ninguém ainda tomou seus assentos. Então, pra que que marca às 9 se não vai ser às 9, né? Eram dois quadrangulares, obrigado, Vantuil. Falando ainda sobre a Série B de 2003, eram dois quadrangulares. Era Palmeiras, aí o Botafogo tava do outro lado, né? Eram dois quadrangulares, depois teve um quadrangular com os dois melhores de cada um, não foi isso? Isso, olha lá. Palmeiras, Sport, Santa Cruz e Brasiliense. Aí o Botafogo estava do outro lado, é isso? Aí do outro lado passou o Botafogo e o Marília. Ah, é, então. Aí o quadrangular final era Botafogo, Marília, Palmeiras e Sport, isso mesmo, era o quadrangular final. Era isso mesmo. Ixi. Sorim, né? Esqueci de falar do Sorim. Sorim tava. O Eduardo quer que eu fale da passagem do Pedrinho pelo Palmeiras. Ah, foi um dos grandes jogadores daquela época, né? Ele era muito bom. Ele era tecnicamente muito diferenciado. E um caráter muito grande, né? Porque ele teve muita má sorte. Com lesões. Só um minuto, pessoal. E ele teve muita má sorte com lesões. Ele teve uma atitude muito digna, que foi a de recusar salários. Chegou num ponto que ele se machucava tanto que ele falou assim: meu, eu não estou nem justificando meu salário. Então, enquanto eu estiver lesionado, eu não quero mais ganhar salário. A atitude é, né, para pouco, né, o que fez o Pedrinho. E acabou sendo uma das razões pela qual eu tenho muito, muito respeito por ele e tenho muita tristeza pelo fim que ele teve na carreira, né? Uma carreira que acabou não dando a ele a projeção do que o futebol dele faria jus, né? Porque ele jogava muita bola. Ele jogava bola demais. Ele era muito bom. Ele jogava num time muito ruim. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada, no, nos potes da Libertadores. Eu preparei aqui uma imagem para vocês. Na verdade, eu dei uma chupinhada na imagem da Conmebol. Então a gente tem, pela ordem, Do lado esquerdo, os primeiros colocados do grupo, dos grupos. E do lado direito, os segundos colocados. Sempre lembrando que o Palmeiras é o número 1, o Cruzeiro é o número 2, o Inter é o número 3 e assim por diante, até o Olímpia, que é o número 8. E do lado direito, o Nacional é o número 9, o River é o número 10 e o Emelec é o número 16. Toda vez que dois times se cruzarem, vai mandar o segundo jogo em casa o time de menor número. Então vamos supor, o Palmeiras cruza com o Godoy Cruz. O Palmeiras vai mandar o segundo em casa em qualquer, óbvio, em qualquer cruzamento. Por quê? Porque ele é o número um. Então o Palmeiras pega o Godoy Cruz. E aí na mesma chave fica, vamos supor, Libertad e LDU. Então o Libertad vai jogar com o LDU e o Libertad decide em casa. Vamos supor que numa outra chave vai ficar o Cerro Porteño contra o San Lorenzo e Flamengo com River Plate. E aí passa San Lorenzo e River Plate. O River Plate decide em casa. Por quê? Porque o River Plate é o número 10 e o San Lorenzo é o número 13. Então sempre vai decidir em casa quem tiver o menor número. Acho que deu para entender, né? Então, as posições na chave também vão ser decididas pelo sorteio. O que a gente sabe é que na primeira rodada, nas oitavas de final, sempre vai ter um primeiro colocado contra um segundo colocado, ou seja, alguém do lado esquerdo contra alguém do lado direito. Sempre. Aí daí para frente é o que o sorteio determinar. Então o sorteio vai determinar os jogos e a chave, né? Então o Palmeiras, por exemplo, pode cair no mesmo na mesma chave do Cruzeiro. Então Palmeiras e LDU, Cruzeiro e Nacional. Palmeiras e Cruzeiro passam. Nas quartas de finais, o Cruzeiro, que é o segundo colocado, vai decidir fora de casa. Por quê? Porque teoricamente cruzou com o Palmeiras, que é o primeiro. Nesse exemplo que eu dei. Então, esse sorteio aí, não é que ele é injusto. Injusto não é porque todo mundo assinou, né, o regulamento. Então, injusto ele não é. Ah, mas ele pode fazer com que dois times muito fortes cruzem logo no começo. Não necessariamente, porque, veja, o que o Cruzeiro fez para ficar em segundo lugar? O grupo do Cruzeiro era muito fácil, o do Palmeiras era bem mais difícil, né? Então será que o Cruzeiro é tão mais forte assim que o, sei lá, que o Boca, que está lá embaixo, que está em sexto lugar? O Cruzeiro é muito pior que o Flamengo, que está ali em sétimo lugar? Também tem muito a ver com o sorteio que aconteceu lá atrás, né? O sorteio que definiu os times da fase de grupos. Então não é injusto. É o regulamento. É assim, acabou, vamos em frente. E não tem que lamentar. Agora, outra discussão que teve e tem é: ah, você prefere pegar um time fraco ou quer pegar um time forte logo de cara? Claro que eu quero pegar um time fraco. Óbvio que eu quero pegar um time. Quanto mais fraco, melhor. Por que que eu vou querer aumentar a chance de ser eliminado? Você tem mais chance de ser eliminado jogando com um time forte ou com um time fraco? Claro que você tem mais chance de ser eliminado jogando contra um time forte. Então, eu quero diminuir as chances de ser eliminado, então eu quero pegar um time fraco. Ah, então se pegar um time fraco, não vai ser eliminado? Pode ser eliminado também pelo time fraco. Agora, a chance de ser eliminado por um time fraco é menor. Então, eu fiquei muito puto no Periscatso passado, que o cara veio me argumentar com essa. Ah, que adianta pegar um time fraco que nem pegou o Barcelona de Guayaquil e ser eliminado? Adiantar não adianta, mas seria mais chance do Palmeiras passar à frente pegando o Barcelona do que pegando o River Plate. É óbvio, sabe? Tem cada nego burro. Mas vamos em frente. Um abraço para o meu amigo Evandro, da Palestra Custom. A Palestra Custom que é o próximo patrocinador do Periscatso. É, a partir de junho teremos mais um patrocinador. Depois da Aracon, né, que patrocinou o Palmeiras em maio, em abril, né, no mês de abril, agora em junho teremos a palestra customização. Então aguardem com novidades da palestra custom. Você pode ter o seu carro personalizado com temas do Palmeiras ou com o tema que você quiser. Fica atento. Ai, o pessoal falando do Funes Mori, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Alguém da mídia palestrina colocou o nome do Funes Mori no ventilador. Não, não foi alguém da mídia palestrina, foi um jornalista, depois eu fiquei sabendo. São dois Funes Mores. São irmãos gêmeos. Tem um que joga de zagueiro e um que joga de atacante. Logo, óbvio que o nome que foi ventilado é o do atacante. Já sortearam a Libertadores? A Sul-Americana? Ainda não. Vai demorar ainda, viu? Minha garganta já está começando a ficar ruim. O Amilcar quer Palmeiras e Godoy só para ter cheiro de cachaça. Ah, Godoy, cachaça! Ah, peguei a. Entendi a sua referência. Muito bem. Tá na hora de voltar ali pro programa de padrinho, hein, seu Amilcar? Saviola também, esqueci do Saviola, jogava muito. Lembrou aqui o Igor. Ah, agora eles estão colocando os potes ali na televisão, só para lembrar. Mas a gente já fez isso, a gente não precisa fazer isso de novo. É, o Greg Gamer aqui, ele tem a mesma opinião. Tem quatro times realmente abaixo, né? No pote 2, que eu acho que seriam times que não teriam problema de pegar, não. Que seria a LDU. O problema da LDU é a altitude, né? Então, entre os fracos, eu não quero a LDU. Agora, eu prefiro a LDU do que Nacional, River, Grêmio e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, na verdade, eu acho que é no mesmo nível da LDU. O problema do Atlético Paranaense, é claro, é o gramado sintético. Do time eu não tenho medo, não. Então, assim, fatores locais fazem com que LDU e Atlético Paranaense sejam nível intermediário, vai? Vamos colocar assim. Eu não quero pegar Grêmio, eu não quero pegar River Plate, eu não quero pegar o Nacional do Uruguai. LDU e Atlético. Nível intermediário e mais fraco mesmo, que seria realmente bem-vindos, seria o Godoy Cruz, o Emelec. E qual que é o outro? São Lourenço, né? São Lourenço também tem a questão da camisa, né? É uma camisa importante. Uma camisa tradicional na Argentina. Seria algo como um Vasco, vai? Na Argentina. Vi que pegar o Vasco hoje é prêmio, né? Vai, vamos botar o São Lourenço entre os fracos, né? Mas não vai ser intermediário, não vai ser fraco. São Lourenço, a gente viu que é fraco, né? A gente jogou com eles duas vezes. Então, São Lourenço, Godoy Cruz ou Emelec, eu gostaria de pegar um desses três. Se bem que Emelec também. Não. Emelec também é altitude? Agora já fiquei em dúvida. Vamos pesquisar aqui rapidinho. Emelec. Emelec é um clube que fica em Guayaquil. Guayaquil é praia, então não tem problema. É, Guayaquil, só para ter certeza aqui. Guayaquil. Não, eu clico em Guayaquil, cai no Emelec. Mas é praia, Guayaquil é praia. Vamos lá. Coach Alione Cristaldo, são do Palmeiras? Não. O Alione acho que ainda é. O Renan tá falando que se a gente tivesse passado pelo Barcelona, seríamos campeões. Grêmio não teve vida tão difícil. Provavelmente ia cruzar com o Grêmio. Ia ser uma disputa boa com o Grêmio. Não sei se seríamos campeões, mas eu acho que seria a final. O Mout já não é mais. Deixa eu voltar aqui para cima para ver se tem alguma pergunta. Qual seria seu 11 inicial do Verdão no século 21? Como assim 11 iniciais? Não entendi o que você quer dizer. Vinícius na cama. Na cama? Será que é o teu nome mesmo ou é alguma pegadinha? O Eric tá com uma torcida sacana aqui, ele quer que dê Tolima e Corinthians. Vai ser divertido. Principalmente porque eu acho que o Tolima ganha. Tolima que está saindo da Libertadores, né? Ficou em terceiro do seu grupo, foi para a Sul-Americana. Não começou o sorteio nem da Sul-Americana ainda, hein? Que saco. Procurando pergunta, que vocês não fazem mais pergunta, façam um superchat então, já que vocês não querem fazer pergunta. Thelmo Ursini. Thelmo, você sumiu, hein, cara? Você sumiu, hein? Tá na hora de voltar também pro nosso projeto, hein? Não seria prudente contratar um 9 de peso para o restante da Libertadores? Seria, eu comentei isso já. Eu acho que você chegou agora e não deve ter visto. Mas eu comentei isso, sim. A Carlinha pergunta se eu acho que o Verdão deveria renovar com o Felipe Melo. Você já me perguntou isso no Periscato passado? Não é cedo para decidir. Eu acho que ele tem que ficar sob observação, tá jogando muito. Agora é um cara que tem 35 anos já e que cada semestre que passa pesa. Então, o físico dele hoje é uma coisa, o físico dele no fim do ano já é outra. E também tem a questão dele ser uma granada sem pino, né? Tem que estar em constante avaliação o comportamento dele, a atitude dele. Eu nunca vou esquecer o episódio do áudio do WhatsApp dele falando do Cuca. É uma coisa que diz muito sobre ele, né? Agora, enquanto estiver jogando bola, tá ótimo. Então ele tem que ficar sob constante vigilância, constante observação. E quando chegar a hora de tomar a decisão, aí sim, o momento vai falar um pouco mais alto. Agora é muito cedo para falar. Ele está indo muito bem. Se ele continuar do jeito que ele está hoje, o comportamento que ele está tendo hoje, dentro de campo, fora de campo, tranquilamente renovaria. Mas não é hora de decidir. As piadas, vocês não estão indo muito bem nas piadas, não, viu? Quem tá fazendo piada, trocadilho aí, vocês precisam melhorar. Eu nem vou falar que eu fiquei com vergonha ali. Fabiano Fernandes está lembrando aqui que já fizeram com o Márcio Araújo a mesma coisa que fizeram com o Sidão, só que quando fizeram com o Márcio Araújo não tinha sido responsável pela derrota, né? Foi simplesmente um como ele é ruim. Então, quando ele recebeu o troféu, ele deve até ter falado, oh, acho que talvez tenha sido melhor mesmo. Foi um jogo normal dele, nem ruim nem bom, então não, eu acho que não é a mesma situação, não. Juliano Varela fez aqui um superchat. Diz que está contente demais com o Palmeiras, time encaixado, clube brigando por seus direitos e sem turbulências. E virem padrinhos. Vocês estão vendo como os padrinhos do nosso projeto, eles acreditam no nosso projeto? Eles estão fechados com a gente. e estão sempre tentando trazer novos palmeirenses para o projeto. Por quê? Porque eles acreditam na seriedade disso aqui. Eles acreditam que quando a gente chegar no 1.000, a gente vai realmente para cima, sabe? Fazer conteúdo, muito mais conteúdo, informação direto da fonte, trabalhando com seriedade e com respeito ao Palmeiras. Então eles já conhecem, por quê? Porque a gente tem um relacionamento diário, dia a dia, né? No grupo do WhatsApp, a gente fala todo dia. Então, esse é o sinal que você, que ainda não é padrinho, tem que levar em consideração. Pô, os caras que estão lá gostam. E por que não ficar padrinho, né? Consome aqui o conteúdo, etc. E não. Então, eu acho que, assim, as pessoas têm que começar também a entender a nova realidade da economia colaborativa proporcionada pela internet. A internet proporciona isso, que caras comuns como eu, como você, possam criar um canal e estabelecer um novo modelo de comunicação. Coisa que antes era impossível, que a comunicação era privilégio de poucos conglomerados de muito poder econômico, e também poder político. E hoje a tecnologia democratizou essa possibilidade de estabelecer um canal de comunicação, e essa é a nossa proposta. Então, felizmente, a gente já tem 473 que já abraçaram a ideia lealmente, mas precisamos de mais, né? Olha o Renan, está perguntando quais seriam os melhores confrontos no sorteio para eliminar bons times. Ah, todos os bons ficando do outro lado, né? Vê o que ele também falou, fiquem padrinhos. Não sou eu que falo, ó, quando vocês forem lá, vocês falam isso. Não sou eu, isso é iniciativa deles, cara. Eles que gostam disso, de fazer isso, do que eu sou muito agradecido. Por quê? Porque eles estão zelando pelo nosso projeto, cara. O projeto é meu, mas é deles também. É nosso, né? E pode ser seu também, você que ainda não é padrinho. Basta você se juntar a nós. Então, quais seriam os melhores confrontos no sorteio para eliminar bons times? Pô, tomara que dê. Os mais fortes, vamos voltar aqui para a figurinha. Olha lá. Então, ó, se cai, por exemplo, do mesmo lado da chave, cai o Cruzeiro, o Inter, o Boca e o Flamengo, que caiam do outro lado, né? Se ficar Palmeiras, Cerro Porteño, Libertad e Olímpia, né, os três paraguaios, é muito melhor do nosso lado. Quanto mais Paraguai é do nosso lado, melhor, né? E aí, dos segundos colocados, quem que tem que ficar do outro lado? Os quatro que a gente não quer, né? O River, o Grêmio, o Nacional e a LDU, né? Ou o Atlético Paranaense, que fiquem do outro lado. Quanto mais esses caras ficarem do outro lado, melhor pra gente. Quanto menos caras ficarem do nosso lado, melhor. Vamos lá. Parece que vai começar o sorteio da Sul-Americana. Por enquanto não interessa pra gente, né? Já tô colocando no SBT já pra colocar a novela, tá? O Henrique tá perguntando assim: boa noite, no jogo contra o Inter eu vi o Lucas Lima no aquecimento. Não consigo entender porque ele não desencanta. O jeito que ele bate na bola é muito superior aos outros. Você acha que o problema dele é somente o jeito que o Filipão monta o time? Ele joga um pouco sozinho? É exatamente isso. O Lucas Lima é um cara que precisa de gente próxima a ele, pro toque dele render. Ele é um cara de toques curtos. Ele não é um cara que dá lançamento longo. Ele não é um cara que bota a bola no ponto futuro, né? O toque dele é um toque curto. O jogo do Lucas Lima. Ele, em estilo, ele me lembra um pouco o jogo do Valdívia. O Valdívia tinha muito mais habilidade, né? O Valdívia era melhor. Mas ele é um cara que o time tem que jogar para ele. O jogo dele aparecer e render. Ele é muito bom jogador. Mas o time tem que jogar para ele ou de uma forma que favoreça as características dele. Toque curto, então precisa ter aproximação. 4-1-4-1. Ele jogando, por exemplo, ao lado do Veiga. O Dudu de um lado e o Scarpa do outro, o Dudu de um lado, o Zé Rafael do outro. Funciona. Funciona, mas aí você tem que sacrificar o Bruno Henrique. Então, entre sacrificar o Bruno Henrique para colocar o Lucas Lima, eu não. Melhor não, né? O Lucas Lima é um cara para. Nesse momento, ele é um cara para mudar jogo. É um cara para quando o Palmeiras estiver atrás, faltando, sei lá, tiver os 20 do segundo tempo, precisa mudar um pouco o esquema, sai do 4-2-3-1 para fazer um 4-1-4-1, coloca o Lucas Lima. Eu acho uma das boas tentativas que o Filipão pode fazer nessas circunstâncias. Eu tô com a imagem da Libertadores aqui, ainda não precisa, né? Já vimos. Voltei. O João Paulo está falando assim, que ano passado eu previ a melhora do Boca no segundo semestre, porque o Benedetto ia voltar, porque o Benedetto estava com o joelho machucado no primeiro semestre do ano passado. É, ele era claramente o melhor jogador do Boca, lesionou no fim de 2017, e o Boca fez uma primeira fase muito ruim da Libertadores no ano passado. E quase não classificou, né? Mas eu falei, ó, quando segundo semestre vai ser outro time, porque vai voltar o Benedetto e tal. Eu avisei antes, eu avisei antes. Você tem alguma previsão para esse ano? Não, esse ano não. Esse ano não tem nenhum fato de meu conhecimento que possa fazer com que um time mude radicalmente aí o seu potencial. O que eu sei é que o Boca parece que vai mudar bastante o elenco. Está no planejamento do Boca contratar quatro ou cinco caras para serem titulares nessa janela aí do meio do ano. O planejamento financeiro deles está para isso. Eles são compradores nesse momento. Então, não sei, vamos ver como é que vai ficar o elenco do Boca no segundo semestre. O Gerson está falando que o Valdívia desperdiçou a vida futebolística dele porque em 2006 ele era muito fora de série. Não, 2006 não. 2008. 2006 ele era reserva do Rosenbrick. Tinha acabado de chegar. Chegou em 2006 no Palmeiras. Rafael Guimarães, eu sei que temos que entrar para ganhar tudo, mas se fôssemos priorizar campeonatos que nós estamos disputando, qual seria a ordem na sua opinião? Não, você não prioriza campeonatos, você prioriza jogos. Então, num dado momento, você pode priorizar um jogo da Libertadores em detrimento a um jogo do Brasileiro. Num outro dado momento, você pode priorizar um jogo do Brasileiro em relação a um da Libertadores. Então, depende da situação, depende do calendário ali, do momento do ano, então não faz muito sentido do jeito que você perguntou. Para mim, pelo menos. O Marcelo Faria pergunta se um jogador com as características iguais do Benedetto cairia bem ao Palmeiras hoje? Não, o Palmeiras precisa de um bom centroavante, né? Um cara que saiba fazer gol. Um cara que não perca o gol que o Deverson perdeu ontem, no começo do jogo ali, cara a cara com o Vitor, jogou estou mal. Não perca os gols que o Borja tem perdido. O Palmeiras precisa de um cara que meta para dentro, que faça os gols, né? Imagina o Palmeiras com centroavante metedor de gol. Se já é o melhor ataque da Libertadores, já é o melhor ataque do brasileiro, talvez um centroavante, é o que eu escrevi faz umas 2 semanas. Um centroavante, um fazedor de gol, ele pode ser a diferença entre um time que chega, né, forte para tudo, mas que não ganha, e um time campeão. Porque no mata-mata, uma bola que entra ou deixa de entrar é muito mais valiosa do que uma bola que de repente entra, não entra ou entra num jogo de pontos corridos. Vale muito mais, né? Vale a classificação. Vale morrer ou viver. Vida ou morte no mata-mata. Ao passo que no campeonato de pontos corridos é só mais um jogo, né? Não tem um peso tão grande. Então, eu acho que ter um 9-9 matador não é só um detalhe, não. Eu acho que é um negócio que pode realmente ser a diferença entre ser ou não campeão, que aconteceu no ano passado, né? Marcelo Rossetti, tá, além de estar falando besteira, tá falando em caixa alta. Ele está pedindo para levar uma patada, né? Amilcar está passando dos limites, velho. Não tumultua, não. Vai na moral. William pode jogar como falso 9, na sua opinião? Poder pode, mas acho que não precisa. Acho que não precisa. Acho que. Não é o. Bom, de repente até pode ser uma opção, né? De repente eu não estou imaginando uma solução com o William jogando de falso 9. Pode ser. De repente eles imaginam ali um desenho, uma combinação de funções ali que aproveite bem o William nessa função. Como jogava o Gabriel Jesus, por exemplo. Pode ser. Quem poderia ser o centroavante? Ah, bicho, eu fiz uma matéria só com isso. Tem lá um monte de nome especulado. Na área de comentários apareceu um monte de outros nomes. Vai lá, Leandro Verdasso. Rafael Castro disse que a parada para a Copa América, só o Gomes é selecionável, o Tite não convocará ninguém do Palmeiras, então é uma vantagem. Não, está perguntando. É uma vantagem a parada, na sua opinião, ou pode dar chance para outros times se prepararem para o brasileiro? Ah, não sei, cara. Acho que o Palmeiras vai melhorar, né? Os outros times também pode ser que melhorem, pode ser que não melhorem. Quem que tem mais chance de melhorar? Quem tem o melhor elenco. Não adianta nada você ter lá uma parada para refazer ali um projeto tático e tal, se você não tem peça para isso. O Palmeiras tem um monte de peça. O Palmeiras pode pensar em outras combinações dessas peças, pode dar um jeito de aproveitar o Lucas Lima, pode pensar no jeito de aproveitar o William, como disse a Carla. Então o Palmeiras tem mais a ganhar. Agora, quem vai conseguir aproveitar melhor, só o tempo realmente que vai dizer. Pensar, ele, o João está perguntando se existe a necessidade de contratar um zagueiro agora, já pensando em 2020. Edu Dracena a gente não sabe se vai continuar, né? Então, talvez sim. Agora também não sei se precisa ser em julho. Aí é questão de oportunidade de mercado. Se aparecer, ótimo. Se não aparecer, acho que o Matos já pode estar pensando no planejamento do ano que vem. Mas tudo é uma questão de oportunidade de mercado. Eu não estou conseguindo ler tudo, gente, porque teve uma resposta aí que eu acabei estendendo demais. E aí, quando eu fui tentar retomar, deu um pulão no chat e foi muito para baixo. Então, eu perdi um monte de perguntas aí de vocês. Vocês me perdoem se eu pulei alguma das perguntas de vocês. Eric Monteiro tá especulando Rafael Moura He-Man. Ô, velho. Pô, esse é o tipo de especulação que parece aquelas do tempo do Afonso Della Monica, né? O Palmeiras estava tentando virar um time. Sabe? O He-Man não, cara. He-Man não tem nível para jogar no Palmeiras. No Palmeiras de hoje, né? Já passou do nível onde o He-Man poderia ser uma solução. O He-Man pode ser uma solução para São Paulo. O He-Man pode ser uma solução para o Vasco, não para o Palmeiras. Rodrigo Barreiro diz que o Filipão não vai pedir o 9, que ele quer manter o grupo. Não, acho que não tem muito a ver, porque se o Filipão quiser um 9 e não quiser se queimar com o grupo, é só ele chegar e falar à diretoria, por favor, compre o 9, mas não fale que foi eu que pedi. Pronto. Teremos amistosos durante a Copa América, igual fizemos na Copa do Mundo? Parabéns pelo projeto, disse o Flávio Franceschi. Franceschi. Parece que sim. Eu ouvi, eu li a respeito da possibilidade, na Globo.com, eu li a respeito da possibilidade de ter um torneio amistoso lá no Ceará. Fortaleza e Ceará estariam comemorando o centenário do clássico, 100 anos do primeiro clássico lá no Ceará. E aí convidaram Palmeiras e Vasco para fazer um quadrangular. E eles estavam ali negociando, aí não sei que fim levou a negociação. Então é possível que tenha assim um quadrangular. Palmeiras jogaria com Fortaleza ou com Ceará. O Vasco jogaria com Fortaleza ou Ceará. E aí o vencedor de cada jogo faria a final desse rápido quadrangular aí. O Igor tá falando que fez um superchat lá atrás. Caraca! Ah, fale sobre os nossos laterais de 2009. Virem padrinhos! Nossos laterais em 2009, cara. Nossos laterais em 2009 estão num nível muito bom. E engraçado que eles vão um ultrapassando o outro, né? Então, isso é muito bom, porque o nível está cada vez maior. Então, o Diogo Barbosa, no lado esquerdo, o Diogo Barbosa começou melhor o ano. O Vitor Luiz rapidamente reagiu e começou a comer a bola, né? Teve um período ali do Campeonato Paulista que o Vitor Luiz estava voando e chegou até a ultrapassar o Diogo Barbosa realmente em rendimento e tal. Não que o Diogo Barbosa tivesse mal, o Diogo Barbosa estava bem. Só que o Vitor Luiz ultrapassou o Diogo. E aí o Diogo ultrapassou o Vitor Luiz sem que o Vitor Luiz perdesse rendimento. Então, quer dizer, os dois estão numa competição tão sadia que não é um puxando o outro para baixo para melhorar, né? É um suplantando o outro cada vez melhor, os dois cada vez melhores. Então, isso é ótimo pro Palmeiras, né? E do lado direito aconteceu a mesma coisa, só que não com tanto, né? Eu acho que o Mike começou melhor o ano e nesse momento o Marcos Rocha tá melhor. Mas também no mesmo esquema, né? O Mike, quando entra, não caiu o nível dele. Ele tá jogando bem. Só que o Marcos Rocha, nesse momento, tá muito melhor. Então, pô, quem que não queria ter Mike e Vitor Luiz, né, nas laterais? Olha as laterais do São Paulo. Olha as laterais do Flamengo. Sabe, dois times que, em tese, estão querendo ser campeão brasileiro. Mesmo a do Grêmio. Olha as laterais do Grêmio. As laterais do Cruzeiro. Sabe, eu acho que Mike e Vitor Luiz caberiam em todos esses times aí que eu falei. Eu acho que só. Acho que a dupla do Inter é boa. Tão boa quanto. Eu gosto muito do Zeca, eu acho ele um lateral muito bom. E aquele Iago também. Eu acho que é um menino que tem muito futuro. Mas eu acho que seria uma dupla do mesmo nível de Mike e Vitor Luiz. Não chega nem perto de Diogo Barbosa e Marcos Rocha, que estão voando os dois. Então, estou muito satisfeito com os laterais. Aliás, time sem lateral dificilmente vai para frente. Vai para frente, que eu digo, desenvolve um bom esquema de jogo. Dificilmente. São 21h47 e nada, né? E nada. Será que eles estão sorteando a Sul-Americana e a Fox está ignorando? Porque tem muito tempo, né? Thiago Andrade quer saber quem poderia sair no meio do ano e não deixaria nenhuma saudade. Ah, não gosto de falar nesses termos. Não gosto de falar nesses termos. Eu prefiro falar bem de quem está aqui e quem merece que fale bem. Aí eu vou ficar falando de que, ah, eu quero que saia o fulano, aí o fulano não sai, aí é uma situação chata, né? Então eu vou falar mal do cara depois que ele sair. Depois que ele já não tiver mais com a camisa do Palmeiras. Mas antes não. Antes eu faço críticas. Mas não fora. Fora eu acho. Tô procurando aqui. Fragoso confirmou o que irá acontecer esse torneio no Nordeste. Eu quero ver o Palmeiras anunciar oficialmente. O Vitor Furioso tá entrando na conversa de Borja no Santos. Não vou entrar nessa conversa. Antônio Edson diz que o Vitor Hugo não está sendo utilizado pela Fiorentina. Ele escreveu Correntina, mas é Fiorentina. E teria sido oferecido ao Palmeiras. Pode ser boato. É boato porque ele está jogando, tá? Eu estou acompanhando a carreira do Vitor Hugo lá com muita atenção e ele está jogando. Ele teve um período aí que ele ficou na reserva, mas já voltou ao time titular, já tem umas 3 semanas. A Fiorentina, aliás, ela estava bem colocada ali para conseguir pelo menos uma vaga na Liga Europa, né? Antiga Copa da UEFA. Só que entrou numa fase São Paulina e parece que não ganha faz 10, 11 jogos. E aí saiu de perto da zona de classificação para a Liga Europa e hoje está ali no meio da tabela. Então não vai ter uma temporada 19 e 20 lá, grandes coisas, né? Que só vai poder jogar o Campeonato Italiano. E a Copa Itália e tal. Não vai jogar competição continental. Fiorentina, né? Então, não sei como tá o Vitor Hugo. É, em termos de moral com a diretoria. Mas ele está jogando, sim. É titular. Ele ganhou o posto de titular depois que capitão do time e tal, teve um acidente trágico lá e morreu. E o Vitor Hugo era a reserva imediato dele, assumiu a posição. É, vocês estão falando que já passou da metade do sorteio do Sul-Americano, então onde é que vocês estão vendo? Ah, o Sport TV 2. Ah, então vou por lá, porque ficar vendo esses caras da Fox aqui. Apertei errado aqui. Pô, que saco. Cinco, três. Ah, Fluminense. Agora a Fox colocou. Então tá bom. Tava apanhando do controle remoto aqui. Fluminense vai jogar com o Atlético Nacional de Medellín. Bem feito. Alguma coisa legal aqui que a gente já. Não, até agora nada. Vamos ver se vai sair Corinthians e Tolima. Se vai ser. Nossa, olha os timinhos que estão jogando. O time chileno. Nunca confio no time chileno. Unión La Calera. É, deve ser o teu time, né, João? Olha o Atlético Mineiro. Teve um rabo, hein? Ah, não, já tem lá um monte de confronto definido. Ah, tá, é que eles estão. É uma edição, tá passando mais rápido. Ah, tá, entendi. Ixi. Botafogo. Botafogo vai jogar com o Sol de América do Paraguai. Puta, cada timinho. É muita várzea, América do Sul, né? Tem realmente só os times da Libertadores e olha lá. Lixo? Lixo vai jogar contra o? Vocês já sabem, quem assistiu já sabe, né? Porque é um compacto aqui. Deportivo Lara, que moleza. Deportivo Lara que vem da Libertadores e tal, mas. Fraco, né? Opa, tem um superchat aqui, deixa eu ver quem fez. Marcos Vinícius. Já ficaram padrinhos hoje? Não? Vá logo, dromedários mancos de corcovas caídas. Nossa, corcovas caídas. Comebol tá passando no Facebook oficial deles, não dá para reproduzir? Talvez dê. Eu vou tentar aqui. Vamos lá, vamos tentar? Vou procurar isso. Comebol, Facebook. E vou colocar a imagem deles. Comebol. Como é ruim trabalhar esse Facebook, né? Tem até padrinho que trabalha no Facebook, mas me desculpe. Consegui. Peraí. Hemos repasado. Sim, muito. Caramba. Vai ser demais, dia 9 de novembro em Assunção, no Paraguai, a grande decisão da Copa Conmebol Sul-Americana. Até lá muita coisa vai acontecer, né, Pablo? Muchísimas, la verdad que sí. Antes de cerrar, vamos a hacer un pequeño repaso contándoles que el 22 de mayo y el 29 de mayo van a ser inmediatamente los cruces de 16 avos. Habrá un receso, lógicamente, por Copa América. Después se jugarán la instancia de octavo de final. Y que quiero hacer un pequeño repaso: tres equipos de Argentina, uno de Bolivia, cuatro equipos de Brasil, cuatro equipos de Chile. Hemos tenido cinco equipos de Colombia clasificados en esta segunda fase, tres equipos de Ecuador, dos de Paraguay, dos de Perú, cinco equipos de Uruguay y hemos tenido tres equipos de Venezuela que representarán a los que van a pelear por el título, a luchar por la consagración el 9 de noviembre en Asunción, en el Defensor del Chaco, por la definición de esta Conmebol Sudamericana, que va a ser espectacular. Viene etapa más linda, el formato es espectacular, para partido de vuelta, frente, no tener margen de error, y la verdad que tendremos muy buenos partidos y a medida que va desarrollándose el torneo, se hace cada vez más atractivo. Ha sido un placer. Preciso me despedir do meu companheiro Pablo Giralta agora. Eu me despido. Me vou quedar um costadito porque não me pierdo o que vem a continuação, mas ha sido um prazer estar com todos vocês. Espero que hayan passado bem. Isso continua, hein? O prazer foi meu de estar ao seu lado. Usted muito obrigada. Eu também não perderia porque vai ser demais, né? Vai ser lindo. Daqui a pouquinho vai começar então o sorteio da Copa Conmebol Libertadores 2019, fase de oitavas de final. Não saiam daí, o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Não entendi. Vou tentar de novo. Pior que sem o mouse, nem sei se o mouse parece funcionar. Tô conseguindo, gente. Mas vou continuar tentando mais um pouco. Vamos lá. Smart Selection. Ah, vamos ver se agora vai. Não, também? Pô, que saco, hein? Não funciona, gente. Puta, que saco isso. Eu teria que ter tentado antes, né? Talvez eu conseguisse. Não vou ficar perdendo tempo com isso, não. Daqui a pouco vai começar, né? Beleza, vamos em frente por aqui mesmo. Volta o chat. Cadê o chat? Piscou uma hora, né? Ah, não, eu não vou ficar tentando. Senão, também não precisa. Todo mundo tá com a TV aí na frente, não tá? Então, beleza. Vamos voltar. Televisão. Cinco, três, oito, é isso? Agora sim. Os caras ficam no embaço, né? Aliás, não é novidade, né? Infelizmente. Ah, ficou aparecendo o som da Fox, é? Não, tirei. Vamos lá. Os caras ficam lá de papo, conversando. Mostra os caras lá, mostra as bolinhas, mostra as minas que vão tirar as bolinhas. Agora fica lá, os caras olhando, analisando os potes, como se nunca tivessem tido tempo para fazer isso. É bom ver o Palmeiras em primeiro, né? Com todas as vantagens. Rapaziada, me ajudem aqui. Vamos fazer a conversa aqui enquanto não começa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Luan e Gomes inspiram mais confiança e tranquilidade que Vitor Hugo e Mina. Tá certo que o time de hoje é mais acertado defensivamente como um todo. É, então, esse é um detalhe muito importante. Você mesmo matou a charada, né? Acho que é infinitamente mais forte defensivamente o time de hoje do que o time do Cuca. O time do Cuca se garantia porque tinha mais a bola no pé, né? Parece que vai começar, né? Animação, luzes. O auditório tá lotadão. Botaram até umas cadeirinhas extra ali. A taça bonitona. É a apresentadora do Sport TV, né? Que tá ali a Janaína Xavier, isso mesmo. A Globo continua mostrando força, hein? A Globo realmente continua mostrando muita força. Só que o microfone dela tá quase entrando no nariz dela, né? Fala pra pôr mais pra baixo. Não faz careta, filha. Essa moça, ela é a esposa do Luiz Carlos Júnior, né? Se não me engano. Qual adversário você preferia pegar? Um brasileiro ou um argentino? Pô, você chegou muito tarde, cara. A gente já falou sobre isso. O Guardiola tem razão? Se vence um campeonato no primeiro terço, não, senhor. A lei de Guardiola é: você ganha um campeonato nas últimas 8 rodadas, você perde um campeonato nas 8 primeiras. Então, se você deixar muitos pontos para trás nas 8 primeiras rodadas, você já está fora. Caio Ferrari, você acredita que algum jogador do elenco tem personalidade apropriada para jogos de mata-mata? Isso não existe, cara. É futebol, é jogo. É um cara que entra no jogo, um cara que não entra no jogo. Tá? Tem jogo de brasileiro que é muito mais importante do que o jogo da Libertadores, depende do momento. O jogo contra o Vasco, ano passado. É jogo de campeonato, cara. Então o jogador tinha que estar tão pilhado quanto um jogo de mata-mata de Libertadores. Tinha até uma diferença, porque o Vasco não estava disputando nada, né? E o jogo de mata-mata você está disputando com, né? Se você perdeu, o cara com quem você está jogando avança, ok. Mas é. Parem de conversar, vamos logo para as bolinhas, meu. Que saco. Ó, dá até tempo de mandar abraço. Abraço pro Leandro Almeida, lá de Joinville, para todos os palmeirenses de Joinville. Muito bem. Antônio Aparecido. Nenhum time me dá medo nesse torneio. Não me conformo até hoje com as classificações de River e Boca, quando escalaram jogadores irregulares. Não, foi só o River, né, que escalou jogador irregular. O Boca, não. Mas, cara, aí tem matéria especial, matéria. Eu quero ver as bolinhas, cacete. A minha garganta tá indo pro espaço. Eu vou até ter que tomar uma água aqui, porque tá ruim aqui, viu? Pronto, pedi um copo de água aqui já. Duas horas já de stream, hein? E nada do sorteio. Mas agora parece que vai, né? Vamos para o sorteio. Vamos nada, estou mostrando o gol aqui. Obrigado, minha aguinha. Aham. Ah, teve uma pergunta aqui em cima, peraí, deixa eu ver. Palmeiras, do Gustavo Olivetti. Palmeiras estando em melhor fase hoje do que os outros considerados candidatos na Libertadores? Palmeiras está em melhor fase hoje do que os outros considerados candidatos na Libertadores ou não? Eu não sei como estão jogando o River e Boca. Mas do que os times brasileiros, o Palmeiras é o que está em melhor fase, não tenho dúvida. Abraço para Jandira. Ah, agora o pessoal vai querer abraço, né? Todo mundo pedindo abraço. Aproveita que agora os caras estão enrolando mesmo, eu enrolo aqui também. A torcida está meio apática nos jogos em casa? Está. Está. Está. É muito chato isso. O Allianz Parque realmente, ultimamente, parece um cemitério. Talvez também porque não tenha havido jogos de apelo, né? Quer dizer, teve um jogo contra o São Paulo que eu acho que a torcida ficou devendo. Mas tirando esse, não é que jogo teve de, vamos encher, vamos lá. Também não teve, né? O Eduardo quer saber se eu acho que a torcida única, a final em jogo único é uma ideia, uma má ideia. Acho uma péssima ideia. Péssima ideia. Quero ver a final em casa, nem que seja o jogo de ida, mas eu quero ver a final em casa. Caramba. Que mostrou os melhores momentos e só mostrou uma cena do Palmeiras e os caras ficam bravos. Puta, vocês têm cada coisa pra cornetar também. Nós só mostrou uma cena do Palmeiras. Vocês ficam contando. Oh, Palmeiras, Palmeiras, quero ver o Palmeiras ali. Ah, quero ver o Palmeiras na final. Se foda aí o videoclipe da Conmebol. O gramado do Allianz Parque tá muito ruim. Tá muito ruim, Rafael. Tá mesmo. Mas não é privilégio nosso não, viu? Tem vários gramados aí pelo Brasil também que estão muito ruins. O do Corinthians também está muito ruim. Abraço para Jaraguá do Sul. Abraço para Annelise, esposa santista. Mas não é santista. Não existe santista. Só se sua esposa for uma senhora já de idade muito avançada. Nesse caso, todos os meus respeitos às... Minha senhora Annelise, né? Vovó Annelise. Bruno Meaço tá com aquela história de tem que pôr ingresso popular. Não tem que pôr ingresso popular. Tem que pôr ingresso onde maximize a renda, a relação entre renda e público. É esse o cálculo que tem que ser feito. É esse o estudo de precificação que tem que ser feito. Não necessariamente você tem que baixar o preço. O Eric pergunta, de que adianta ter o segundo jogo em casa se a final é em partida única em campo neutro? Porque até chegar na final tem oitavas, quartas e semi, o seu jabuti. E aquele projeto de fazer jogos fora do Allianz? Vai acontecer alguns. Estaremos cobrindo o Palmeiras fora do Allianz Parque em alguns jogos. Muitos deles não vão ser possíveis porque, primeiro, é questão de logística, segundo, questão de custo, terceiro, questão de dia. Por exemplo, quarta-feira não dá, né? Para eu ir para outra cidade, pegar um voo, eu tenho que trabalhar na quinta. Como é que eu faço? O Irineu quer um abraço para Sinop, no Mato Grosso. O Eric Monteiro responde, eu sei, Katsu, mas é o jogo mais importante. Ah, vá, que afinal é o jogo mais importante. Ah, vá. Eu sei, Katsu, que afinal é o jogo mais importante. Porra. O Eduardo está falando que, na percepção dele, o time está mais à vontade no Allianz. Ou seja, se sentindo menos pressionado pela torcida. Eu acho que o time está muito concentrado, cara. Eu acho que esse grupo ele atingiu uma maturidade técnica tão grande. As bolinhas começaram ali. Que o time fica muito mais preocupado em jogar, em executar o plano tático e não dá muita bola para, sabe? A primeira bolinha que saiu é River Plate. Então eu acredito que as primeiras bolinhas sejam os times do grupo do pote 2, né? E vão distribuir. Vamos ver a dinâmica aí desse sorteio. Eu vou subir um pouquinho o som, porque as regras do sorteio a gente tem que saber também, né? River e Cruzeiro, será que já é um confronto? Excelente, só espero que não fique no mesmo lado do Palmeiras. É o primeiro confronto. É o confronto A. Agora eu acho que eles vão tirar o confronto B, que está do outro lado da chave. Acho. Acho. Vamos ver. Começou para valer agora, hein? Superchat da sorte aí, os seus jabuti. Bolinha. Tomara que saia Palmeiras, do outro lado. Godoy Cruz é o time do pote 2. Então tomara que saia Palmeiras. Godoy Cruz. Olha lá, é exatamente o confronto B. Tá lá do outro lado da chave. Do outro lado em relação a River e Cruzeiro, que são dois times fortes. E é bom que River e Cruzeiro já um mate o outro, né? Excelente. Palmeiras, vai, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Puta que pariu! Que excelente! Godoy Cruz! Palmeiras e Godoy Cruz, eu acho que é um dos melhores adversários que o Palmeiras poderia ter. E do lado oposto, a River e Cruzeiro. Agora vamos torcer para Boca, Flamengo, Inter, tudo ficar do outro lado também. Vamos lá. Agora, por exemplo, é um time do outro lado. Que seja Nacional, que seja. Olha esses fortes aí, vamos lá. Emelec, não, é fraquinho. Esse eu queria do nosso lado. Mas provavelmente ele vai ganhar de ninguém também, né? Vamos lá. Segundo. Flamengo do outro lado. Ah lá. Tá indo tudo pro outro lado, as tretas. Ah, você tem medo do Flamengo? Não, não tenho medo de nenhum deles. Mas eu quero os times mais fortes do outro lado. Então, cadê? Cadê outro? Essas bolinhas também, você confia nelas? Então, Flamengo e Emelec, hein? Flamengo também deu sorte. LDU. Acho que é. Se eu entendi a lógica. Ah, não, peraí. Ah, não, isso ficou do nosso lado. Ficou do nosso lado, Flamengo e Emelec. LDU ficou do outro lado. Ah, tá. Então, porque é A de um lado, B e C do outro e o D do outro. Então, o Olímpia ficou do outro lado. Esse eu queria do nosso. LDU e Olímpia. Agora eu quero saber se o jogo, se o Flamengo e Emelec. Ah, não. Então, Flamengo e Emelec tá do nosso lado, mas é na chave de baixo. Então, se for cruzar Palmeiras e Flamengo, é só na semi. Então tá. Vamos lá. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense ficou lá do outro lado. Então, peraí que eu já vou pegar, vou anotar aqui que eu já estou perdendo conta aqui do negócio. Boca, acho que é do lado de lá. Não, Atlético e Boca. Do lado de lá, é isso? E eles que já se enfrentaram na primeira fase, né? Pô, caramba, mostra aí o painel. Puta que pariu, por que que eles não mostram o painel? Onde que é isso, esse Nacional do Uruguai? Onde que ele fica? Na chave? Malditos. Mostrem direito isso daí. Então, peraí, esse Nacional e Internacional, aliás, que confronto, né? Eu acho que é o Palmeiras que pega o vencedor desse confronto. Não, não é o do Palmeiras. Vai, mostra direito aí, cacete. Por que que eles não mostram o painel? Isso me deixa muito puto. Agora eu consegui pegar aqui. Grêmio e Libertad já jogaram, né? Ih, é chave do Palmeiras. Então, Grêmio e Libertad na chave do Palmeiras. Então o caminho do Palmeiras parece ser, atenção, Godoy Cruz, Grêmio e acho que Flamengo, né? Ah, dá pra chegar nessa final, hein? Vamos ver se é isso mesmo. San Lorenzo e Cerro Porteño. Que beleza de confronto pra cair na nossa chave, se fosse, hein? Ah, finalmente. Então, River e Cruzeiro. San Lorenzo e Cerro. Que moleza. LDU e Olímpia. Cap e Boca. Aí depois, do outro lado. Palmeiras e Godoy. Grêmio e Libertad. Emelec e Flamengo. Nacional e Internacional. Que confronto ridículo, né? Nacional e Internacional deve ser proibido. Nacional e Internacional. Então é isso, gente. Olha o nosso lado. Vai ficar Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Inter, né? E o lado de lá vai ficar River ou Cruzeiro, um mata o outro. O Boca ficou do outro lado, né? Então vai ter River e Boca, provavelmente. San Lorenzo e Cerro vai perder. É River e Boca ou Cruzeiro e Boca. Que LDU e Olímpia também não dá nada. É, a final vai ser contra River ou Boca, rapaziada. Uma chance um pouco menor de ser o Cruzeiro. Para chegar na final, a gente vai fazer um mata-mata com o Grêmio e depois com o vencedor de Flamengo e Inter. Vai ser um Brasil e Argentina aí. Então é isso que vai ser, gente. O que vocês acharam? Grêmio nas quartas? Grêmio nas quartas. Grêmio perde para o Libertad, disse o meu xará, Conrado Lima. River ou Cruzeiro já estão na semi. Sim, quem passar vai ganhar de São Lourenço ou Cerro. Final brasileira. Final brasileira é só se o Cruzeiro chegar, porque o Cruzeiro é o único do lado de lá. Eu acho que os quatro brasileiros passam do nosso lado. Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Inter. Deixa eu botar no mudo aqui. Então deu, né, rapaziada? Acho que agora a gente chegou num acordo aqui. Agora eu vou fazer a matéria, tá? Pro site. Sabe os valores dos ingressos para a final? Honra o nome, xará! Honra o nome! Ai, ai, ai. Palmeiras e Atlético na final? Nossa, será que o Atlético... Pode até passar pelo Boca, viu? Por que não? Pode sim. Ah, é, tem dois brasileiros do outro lado, né? Eu falei que só tinha o Cruzeiro do outro lado, tem o Atlético. Atlético. Boca e River, Palmeiras e Flamengo, disse o João Orsini. Agora todo mundo vai ter o palpitinho, né? Então beleza, gente. Vou descansar um pouco. Vou descansar nada, vou fazer a matéria sobre o sorteio, colocar no site. E aí vou descansar um pouco e dormir. Acho que, na verdade, eu vou dormir e vou fazer essa matéria amanhã cedo, de manhãzinha, logo 5 da manhã eu já estou fazendo. Estou bem cansado. Porque assistindo Game of Thrones até tarde da noite, né? Aí acordei cansado hoje. Beleza, gente? Beleza, obrigado pela companhia, hein? 2 horas e lá vai pedrado. Parece duração de transmissão de jogo. Cansativo, pesado, mas valeu a pena. Foi um sorteio importante para a gente definir aí o futuro do Palmeiras na temporada. Então, o importante é que a gente pegou uma chavinha fácil logo de cara, né? Aí depois, quartas de final para frente, não tem como, não tem moleza, né? Quartas de final para frente é sempre pedreira. Então, eu achei que foi um bom sorteio para o Palmeiras. Pegou o Godoy. Acho que de todos, acho que é o mais fraco, né? Acho que o Flamengo também teve uma certa... sorte, pegar o Emelec. Godoy e Emelec, os dois mais fracos, né? Ficaram do nosso lado. Então acho que foi bom o sorteio. O Palmeiras está todo mundo achando ruim. O Inter vai pegar o Nacional, não deve estar gostando. O Grêmio vai pegar o Libertad, também não deve estar gostando, porque teve problemas com o Libertad, perdeu em casa. Ganhou fora, mas perdeu em casa. O Cruzeiro não deve estar nada satisfeito, né? Vai pegar o River Plate. Se bem que decide em casa. E o Boca também tomou de 3 do Atlético Paranaense na ida, né? Então também não deve estar satisfeito, não. Então acho que foi bom pra gente esse sorteio. Eu tô satisfeito. Valeu. Abraço pro Juliano que fez aí mais um superchat. Dá tempo aí de quem fazer mais um superchatzinho no final, hein? Tá certo, rapaziada? Então obrigado mais uma vez pela companhia. A gente volta na próxima sexta, porque não tem jogo durante essa semana. Vai ter os jogos da Copa do Brasil. O Palmeiras ficou para semana que vem. Então, Periscatos volta na sexta-feira e domingo. Não, no sábado, né? Sábado, Palmeiras e Santos, direto do Pacaembu. Vou fazer o seguinte: eu vou puxar esse Periscatos de sexta para quinta, tá? Para não ficar tão longe um do outro, uma transmissão da outra, né? E para não encavalar muito o Periscatos com o pré-jogo. Tá bom? Então, quinta-feira o próximo Periscatos, edição especial. Combinado? Quinta-feira, Periscatos? Combinado, então. Valeu, turma. Até quinta. Tchau.